Sejam todos muito bem-vindos ao episódio do jogo mais sangrento de todos os tempos, ou no mínimo, o precursor do que começou tudo isso. Esse é o nosso OrionCast de número 59, que é sobre a franquia. E tentando aprender sequências de fatalities, temos aqui Palos, Mr. Bubbles, Hyde e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas, né? Agradecendo, a gente teve muitas cartinhas de novo, cartinhas grandes aí, né? Vou começar com o Palos. Palos, o que que diz a sua cartinha? Bom, a minha cartinha é do Bruno Almeida, e ele começa com "Fala galera", e ele agradece aqui o fato da gente ter gravado um cast sobre Uncharted, que ele fala que ele já vinha pedindo há muito tempo pelo Twitter, também pelas vezes que ele participou no Orion Live, ele também sempre falava que queria um cast de Uncharted, então ele agradece a gente. E continua aqui. Bom, o jogo é extraordinário, merecia um cast inteiro para cada jogo, ou seja, um cast pro Uncharted 1 e um cast pro Uncharted 2. E ele também já tá se preparando para... já tá pedindo o cast para quando sair o Uncharted 3. Opa! Provavelmente terá, né? Provavelmente terá. Com certeza. Terá. E nesse eu vou participar. Vai participar, fala. Esse eu participo. Ah, participar tem que jogar, hein? Não, mas eu joguei, caramba. Eu joguei o 2, mano. Tem que jogar online, hein? É online, é. Porque vai ter um baita dizendo que a experiência do 3 vai ter multiplayer melhor ainda. Então... aí já é uma boa questão. Depende... tudo pode mudar no dia 31 de maio ou não. Ou não. Ou não. Aí ele continua aqui, ó. Vocês falaram de tudo um pouco do jogo. Só acho que focaram muito nas personagens, tipo, se são cativantes e tal. Porque minha intenção quando pedi esse cast era atrair os caixistas para jogar o jogo mais espetacular da história moderna. Será que falar de personagens atrai a atenção de muita gente? E aí, o que vocês acham? Vocês que gravaram. Eu acho que é um dos principais atrativos do jogo, assim. Acho que a gente não falou só de personagens, a gente falou da história, que é legal, dos cenários a gente falou bastante. Acho que faltou a gente falar mais mesmo, o Lula, pensando bem aqui, foi da animação, que a gente até não comentou tanto, né? Então, mas a animação é muito bem feita. Mas na realidade eu penso assim, cara, a gente faz o cast assim, não é pra atrair pessoas pra jogar em geral, né? Então, o que a gente tenta ressaltar é aquilo que a gente viveu no game, assim, de legal. Né? A gente não pensa dessa forma, assim, digamos assim. Nós somos fiéis ao que sentimos em relação ao jogo. Né? Então, tipo assim, talvez eu não sei o que faria um caixista, né? Um cara extremamente caixista, jogar Uncharted. Né? Eu sei. Mas, se ele sair para o Xbox. Se ele sair. Exatamente, essa é a melhor coisa. Para um caixista jogar Uncharted é deixar de ser exclusivo da Sony. Tá aí uma grande coisa. Mas a gente, sei lá, foca em falar daquilo que a gente gostou no jogo. O que a gente tá falando, afinal, não da plataforma, a gente tá falando do jogo. Então. Ele continua aqui ainda falando da minha experiência, só queria ressaltar o modo online de Uncharted 2. É sensacional. Tem vários modos e é muito viciante. Foi o único multiplayer do PS3 que joguei até o plasma começar a queimar a cortina. Caramba. Nossa, essa... eu gostei da tira. Até o plasma começar a queimar. Eu vou usar isso naquela sexta-feira, assim, tá indo embora do trampo, né? Que tá frio pra caramba, que eu acho que é a melhor época de jogar videogame, quando tá bem friozão, assim. Aí eu vou falar, galera, hoje eu vou jogar até... esse final de semana eu vou jogar até o plasma queimar a cortina. Adorei a expressão. Nossa, a tela da TV dele tá com Uncharted até agora, né? Não. ele ainda continua... ele ainda diz aqui que acha que a gente deu pouca atenção para o multiplayer do segundo jogo. E ele pergunta se vocês não jogaram. E aí? Então, eu joguei, até falei que eu joguei o multiplayer na demo, mas realmente eu concordo que a gente não deu muita atenção. Um, porque o single player é muito bom. Dois, porque realmente eu acho que todos nós aqui, a gente ainda não explorou o multiplayer tanto do Uncharted. Então, e também não tem dado pra explorar, né? Tipo assim, na época próxima do cast, se a gente quisesse fazer um trabalho aí de campo pra tentar falar do multiplayer, não foi possível por motivos óbvios, né? Eu, por exemplo, joguei na semana do cast, então... todo mundo sabe o que tava off na semana do cast. E todo mundo sabe o que tá on agora, né? Então. O Troll Mod, né? Troll Mod tá on, Não, a Nintendo Wi-Fi e a Xbox Live estão on. Também. O Steam também, o Steam também tá on. O OrionCast também tá on. Sim, e o OrionCast também tá on, sempre. Sempre, sempre. E aí ele termina aqui com um valeu, cast muito bom, e ele manda aqui um PS aqui, ó. Se o jogo fosse estilo Heavy Rain, vocês pegariam a Chloe ou a Helena? Risos. Bom, ó, eu joguei Heavy Rain, eu digo o seguinte, eu pegaria a Chloe, pegaria a Helena e deixaria o Shao morrer. Eu pegaria as duas e faria um homenagem. De uma vez só, uma na vez esquerda e na direita. Ah, é? Não, pegaria as duas. Com vigor extremo. Na internet, cada um pode ser o que quiser, né? É, exatamente. Eu sou foda, né? Ah, é. Muito bom. O que mais essa cartinha? Pô, essa cartinha tá divertida. Ele encerrou a carta aqui com um valeu, cast muito bom. Beleza. Eu já vou emendar na minha cartinha aqui. É a cartinha do Diveríssimo, né? Ele começa aí, fala aí galera, beleza? Beleza, Diveríssimo. Aqui é o Diveríssimo, tenho 26 anos e moro em Guarulhos. Apesar de fazer um bom tempo que eu não comento, gostaria de dizer que sempre escuto todos os casts. Muito obrigado, cara, a gente agradece mesmo a audiência. Sobre Uncharted 2, esse foi o segundo jogo que terminei no PlayStation 3. Caramba, pode dizer que ele começou o PlayStation 3 com o pé direito. Você só não contou pra gente aqui no e-mail qual foi o primeiro, né? Agora fica aqui no ar aqui. Provavelmente God of War 3. God of War 3, vocês acham? O que você acha, Paulos? Ah, Paulos acha Heavy Rain. Né? Eu comecei com Heavy Rain, então eu acho que todo mundo deveria começar com Heavy Rain. Heavy Rain? Ou Hyde, qual que você acha que foi? Não faço ideia. Faz ideia? Eu não sei, cara. Alguma coisa me disse que foi algum Killzone. Sei lá, não sei. Vou chutar de diferente. Depois você fala aí pra gente no mural qual foi o seu primeiro jogo. Não, mas como o assunto era o segundo, né? Não joguei o primeiro ainda, mas gostei tanto desse que terminei no normal, no hard e no very hard, crushing. Ou seja, temos um especialista, temos um Master Ninja em Uncharted 2. Caramba. E aí ele comenta aqui, né? Quanto à fase que me marcou, fico com o Nepal. Os detalhes dos prédios, a água e até mesmo as bandeirinhas coloridas que existem na fase são fantásticos. Aguardo com ansiedade Uncharted 3. Super abraço a toda a equipe. Nós também aguardamos. Foi o que eu disse, cara. Nepal é a melhor parte do jogo, sem dúvida. Cara, não sei, ainda fica... Mas é difícil escolher, viu? É difícil escolher. É difícil, assim, né? Fica por mais ou menos aquele negócio de escola de samba, né? Nota 10, nota 9.9, a galera... E vamos lá. Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Bom, a minha aqui é do Rodrigo Lacerda e ele diz... Fala, galera do OrionCast. Comecei a ouvir o podcast de vocês há 3 dias. Ele comenta que está com conjuntivite e está sendo uma terapia fechar os olhos, deitar e ouvir o OrionCast. Olha só. Cara, que bacana, cara. Pô, que bacana que a gente está ajudando a passar esse momento aí, que é chato pra caramba o conjuntivite. Nossa. Ou não. Ou não, então, né? Vai saber. Se você não estiver indo trabalhar, pode ser até, né, agradável. É, mas acredito que ele não está indo trabalhar. Não pode, né, cara? Se alguém quiser transmitir conjuntivite pra mim, eu tô aceitando. Ô, louco, tá feio assim, Paulo. Tá feio assim a coisa, cara. Tá, eu, cara, não quero, não. Eu nunca peguei. Nunca peguei. Eu peguei mês passado, não, mês retrasado. E aí, descreva a experiência pra gente se sentir aí na pele. É terrível, né? Ficar com o olho com aquela nojeira, né? Aquele monte de meleca no olho. E arde também. Não trabalha. Mas tava de férias, né? Nossa, isso foi damage, hein? Então, foi isso terrível, foi terrível. Pegar conjuntivite nas férias. Você tem que ficar com óculos escuros dentro de casa. Nossa. Sério. Cara, ficar doente nas férias e ficar, assim, doente em véspera de feriado prolongado é algo muito cruel. Triste, com, né? Com certeza. Extremamente. Você vai olhar pra vida assim e falar, caramba, que negócio injusto. Devia ter uma compensação depois, né? Devia ter uma folga todo dia. Não, é alguma coisa tipo seguro-desemprego, sei lá, sabe? Seguro ficar doente, cara, é muito injusto, eu acho muito injusto. Concordo. Deixa eu continuar aqui o nosso vamos lá. Comentários tá pequeno e o cast tá grande. Tá grande, Então, ele continua aqui, ó. Estou ouvindo desde o primeiro e atualmente estou no cast 25. A qualidade só aumenta. Muito obrigado. E dos podcasts sobre games que eu procurei no Google, vocês são os melhores. É um e-mail de elogio que eu separei. Aliás, até fazer um elogio pra gente aqui não custa nada, né? E aproveitando o e-mail, gostaria de sugerir um tema para um futuro cast, a série Legend of Zelda. Pedido de um fã que zerou todos os games da série e gostaria que outros gamers apreciassem também. Rapaz. Será que a gente já manda um spoiler pra ele falando... Vai sair. Vai sair, mas olha, é um cara que zerou todos os games, eu tenho até medo de fazer um podcast pra esse cara, meu. É muita responsabilidade de você. É, já vamos adiantando pra ele que a gente não zerou todos. É, a gente não zerou todos, cara. Então, tipo assim, é muita responsabilidade de fazer um de Zelda. É uma coisa que tá no plano faz tempo, mas é aquilo, assim. Ou a gente tá com medo de se consagrar ou ir pra merda. Mas eu vou dizer uma coisa. Tá perto, hein? Tá perto. É o próximo, na verdade. Quase. Mentira. Aí, eu prefiro fazer de Sonic de novo, Raid. Vamos. Fazer o de Zelda. Fazer um mês douriço, né? Tem um mês douriço. Aí, ó, as ideias pintando. Mês do cachorro louco, mês do... Aliás, Zelda daria um mês de cast, tranquilo, né? É o outro, mês, né? O mês do Zelda. Mês do Zelda. Nossa, show de bola. Vai lá. Isso aí, obrigado pelo e-mail, Rodrigo Lacerda. Beleza, e Raid, o que fala a sua cartinha? Então, não separei uma carta, porque como o tempo tá curto, né? Então, vamos pular, mas eu vou agradecer aqui a todo mundo que mandou, né? Mandou a carta ou comentou lá no Facebook ou no Twitter, né? No próprio site. E parabenizou também o Orion Games pelo aniversário, né? Que foi agora dia 11. Muito obrigado. Então, vamos assoprar velhinhas? Agradecer aí o Fernando Moraes, Diogo Semin, o RS Killer, General J, Rick Soares, Colossus Killer, MF Jr., MyRES2, não sei se pronuncia isso, Samuel Ragnos, Marcos Lene e todo mundo que comenta aí, que participa sempre do cast de uma forma ou de outra, né? Todo mundo que segue a gente no Twitter, no Facebook, e é isso. Bacana, e assim, só dizendo que se a gente ganhar algum presente de vocês por essa data, a gente vai ter uma reação mais ou menos parecida com o menino do Nintendo 64. A gente vai gravar e vai colocar no site. Então, se vocês quiserem mandar algum presente pra gente, a gente vai gravar. Eu garanto que a reação vai ser bem parecida. Ou é ele ou é do Blastoise, né? Ou é ele ou do Blastoise, né? Um dos dois. Mas é isso, tem mais recadinhos aí, Raid? Recadinhos do Alasca, vamos lá. Recadinhos do Alasca. Então, hoje é um cast especial, né? A gente vai fazer sobre Mortal Kombat, é um jogo que eu particularmente gosto muito, né? É um jogo que ele tem e a gente não tem também, fique bem claro isso. Estamos sofrendo aqui. Eu faço inveja pra vocês. É, ele faz inveja aqui. Então, e pra comemorar também o aniversário do cast, né? A gente fez uma parceria aí com a Big Red Bonecos, né? E a gente vai sortear dois bonequinhos de biscuit dos personagens do Mortal Kombat, né? Um do Scorpion e um do Sub-Zero. Então, o sorteio vai ser feito pelo Twitter, né? Se você não segue o Twitter do Orion Games ainda, siga, né? Que aí quem retweetar a nossa mensagem que a gente vai passar lá, vai estar concorrendo já, né? Basta fazer o retweet que você já vai estar concorrendo e a gente vai anunciar o vencedor na próxima semana. É isso aí. Os vencedores, no caso, né? Porque são dois bonecos. E não vai ser a mesma pessoa. Isso, não pode ser a mesma pessoa. Apesar que seria legal pra colocar o Scorpion brigando com o Sub-Zero, né? Sabe o que seria legal? Seria muito legal o General J ganhar o Sub-Zero. Ah, Eu torço pra isso. Eu imagino no Mercado Livre, no eBay, um Sub-Zero à venda. Assim. No dia seguinte. No post tem a imagem dos bonequinhos, né? E o site dele, pra quem quiser ver mais, né? Ele tem vários bonequinhos lá, é bem legal mesmo. É bigheadboneco.wordpress.com. Tem o link aí no post também, acessem aí, vejam aí. Nesse blog ele posta um monte de coisa, mas entra no Twitter dele lá, entra no Flickr dele, que tem bastante dos bonequinhos que ele já fez, e se você se tiver interessado e quiser entrar em contato, pode mandar e-mail que ele aceita pedidos. Boa sorte, galera. Aguardamos várias retweetadas. E vamos pro assunto de hoje. Pois é, lançado no ano de 1992 e desenvolvido por Ed Boon e John Tobias, Mortal Kombat utilizava imagens de atores reais como personagens. É, aquele negócio que parecia, a gente olhava a máquina de fliperama e falava assim, Olha, essa máquina é de última geração, imagem é digitalizada, né? O maior... Vocês tiveram essa sensação, assim, a gente quando olhou a primeira vez no fliperama falou isso aqui perto de casa. É impressionante o jogo. Se bem que a gente não falava imagem digitalizada, porque a gente não sabia que era isso. A gente falava... Nossa, que jogo bonito! É real, a gente falava assim, tipo, é real, porque comparado com Street Fighter 2, né, que era... Desenho, né? A gente fala, nossa, é muito real. Não dava nem pra... Real. A gente não sabia nem explicar o que era o real, né? Não, a coisa mais próxima que tinha de Mortal Kombat nessa época era o Pit Fighter, né? Exatamente. Todo mundo sabe que é anos luz de distância, né? Então, mas eu aprendi a falar digitalizado por causa do Pit Fighter. Videogame também é cultura. Só pra lá. Olha, digitalizado. Ó, duas coisas que me ensinaram a palavra digitalizado. Foi o Pit Fighter e a loira do Super Monaco GP. Ela ensinou a falar pixelada também? É, não, pixelado, depois pixelado aí já foi um termo mais, teve que evoluir mais assim no universo do videogame, né? Esse termo pixelado, eu lembro que apareceu no Donkey Kong Country 2, quando eu vi a primeira vez. Tipo assim, tinha um amigo meu que criticava os gráficos do 1, né? E ele é super graficista até hoje, né? Ele é doente por gráfico, não sei o quê. Não sei porque ele não vira jogador de PC. E aí ele vê o Donkey Kong, assim, ele viu o Donkey Kong 2 e falava assim que o jogo era poroso. Poroso? É. Queijo? O que é poroso? Ele, é que aparece os pixels. Aí um cara falou, não, é pixelado. Eu falei, pixelado, aprendi. Mas a pedra lascada de pixelado pra mim era poroso. Nossa. Ele falava, e ele criticava, ele pausava assim duas TVs com os jogos. Lá, que ridículo, é poroso. Né? Mas beleza, mas Mortal Kombat era digitalizado, era real. Era um pouquinho poroso também. Era um pouquinho poroso também. Era meio poroso, mas assim, já surpreendia pelo nível de realismo, assim, né? Porque a gente tá acostumado com NES, com coisa bem infantil, né? E você vê aquele jogo, a princípio ele até assusta. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Mortal Kombat foi num arcade mesmo. E eu já vi de cara o Fatality do Kano. Então eu já fiquei meio assim, nossa, é muito diferente do que você tá acostumado. Né? Eu jogava Mario World, né? É, Mario pra isso é um pulo. É. O primeiro que eu vi foi do Sub-Zero. Eu não esqueço até hoje. Então, o primeiro que eu vi também foi do Sub-Zero. Ai, ai. É, foi do Sub-Zero. E você, Paulo, você achava poroso ou digitalizado? Ou achava... Cara, eu achava, na época, que melhor que aquilo não tinha como ficar, velho. Tipo assim, porque... chegamos no realismo, né? Chegamos, no... exatamente. Quando eu olhei Mortal Kombat pela primeira vez, eu falei, meu, melhor que tá não fica, velho. Não tem como ir... Isso aqui não, é o máximo. Vocês, eu não sei vocês, mas eu comecei a achar que tipo, o futuro ia ser um filme jogado mesmo, sabe? É, então, eu também achava que era o futuro dos gráficos, cara. Também eu achava que era tipo um filme do Van Damme, só que você apertando os botões e ele dando voadora. Nossa, bagulho muito ferrado, cara. Muito ferrado também, achei pra época. E... O maior atrativo, é claro, como a gente falou aqui, né? Era a violência exagerada, né? E os golpes finais que chamavam fatalities, né? É, cara, e outra coisa que eu achava muito louco, quando você dava gancho, aquelas porradas, os berros dos caras. Porque eu não tinha visto até aquele momento, tipo assim, um jogo que o cara tinha uma reação, esboçava uma reação quando tomava um golpe. E todo mundo fazia aquele esqueminha da voadora, né? Saí dando, aí o cara ele tomava um... aí no último... cara. E nenhum jogo também jorrava sangue, né? É, nenhum jogo jorrava sangue, né? É. E o barulho do sangue caindo no chão? Era muito legal, né? Sabe o que eu mais gostava? Era você arrancar a cabeça do cara e ele continuar gritando. É verdade. Ele explodia, né? O cara explodia em pedaços enquanto tava gritando ainda. Isso sempre foi muito bom no Mortal Kombat. Eu até senti um pouco de falta nos novos. Porque isso é legal. É, eles corrigiram isso nos novos. Você tira a cabeça do cara e a voz continua saindo do grito, né? Ou tira três cabeças, né? Três cabeças, é verdade. Eu lembro de fazer duas cabeças no Mortal Kombat 1. Dá pra fazer três? Eu nunca vi uma máquina que dá pra fazer Cage. Três. Johnny Cage, no... mas era no 2, eu acho. Isso, no 1 acho que não fazia, não. Acho que era não. No 2 era um Fatality mesmo. Eu lembro que era um Fatality próprio dele. Você acertou o Fatality, ele ia arrancar três vezes a cabeça do cara. Mas nós nascia mais rápido que... Isso quer ser violento, né? Então... Mas de Fatality, assim, no primeiro, eu acho que o que mais impressionou foi o do Sub-Zero mesmo, né? Putz, o cara arranca a cabeça com a espinha. É muito nojento. Com a espinha junto. Isso, se fosse só a cabeça, acho que não tinha impressionado tanto, né? É. Cara, você acha que o Sub-Zero é o maior desossador de todos os tempos? É. Olha, depende depois, porque a briga ficou feia nos próximos Mortal Kombat, hein? Pra ver quem desossava mais. Quem desossava mais. Porque, tipo, você imagina ele se fosse funcionário de um frigorífico, cara. Desossafrango, né? Rapidão. É, desossafrango, boi, cara. Nossa senhora. Se bem senhora. Que tem um fatality que é melhor ainda pra figurino, que a gente vai falar mais pra frente aí do... Ah, é verdade. É verdade. É. Então, mas ó, do Doom 1, o que eu gostava bastante também era do Kano, que foi o primeiro que eu vi até. Aquele de arrancar o coração, eu não sei porquê, mas aquilo mexia um pouco comigo. Eu achava, e o coração ficava batendo na mão assim, pum, pum, pum. Puta, e o Kano eu achava um personagem meio brutal, assim, achava ele meio esquisito. Meio esquisito, por quê? Será que ele era meio máquina, meio esse negócio não assim? Não sei, acho que é porque não é todo os, outros eram, que nem, os outros eram ninjas. O Scorp, o Liu Kang era um cara de arte marcial, e o... Vamos o lá. Liu Kang era um cara que lutava artes marciais. Você tá apresentando os personagens, aí você vai falando. Mas vamos lá. Johnny Cage. Não, não. Johnny Cage. Assim, ao vivo, a capela, hein, gente? Sem edição. Vai lá. Johnny Cage. Então, Johnny Cage, todo mundo sabe que era pra ser o Van Damme, né? Inclusive, as iniciais do nome Johnny Cage são as mesmas de Jean-Claude, né? Só que na época o Van Damme não pôde, por que raio que eu não lembro? Porque ele tava fazendo um outro jogo. É, que não, se ferrou. Que não foi lançado. Se ferrou, né? E também teve aquele do Street Fighter que foi ruim que ele fez. Se ferrou. Mas... Poderia ter participado do melhor jogo da época. Então, só que isso aí é uma coisa assim meio estranho, né? Eu não sei se isso é verdade ou se é uma lenda, porque Mortal Kombat é muito cheio de lenda. Eu acho que a licença dele era cara na época e o jogo não era certeza que ia fazer sucesso. Então, acho que era e, isso. E esse primeiro Mortal Kombat, ele foi ele, um jogo feito numa garagem, né? Foram quatro caras que fizeram ele. Foi o Ed Boon, o João Tobias, o Dan Forden e o... Ah, esqueci o nome do outro. Acho que é Vogel, alguma coisa assim. A gente vai lembrar até o final do cast. Se a gente não lembrar, alguém completa, por favor. É. Então, e eu acho que era um jogo muito pequeno pra ter um cara que nem o Van Damme, né, trabalhando nele. Eu não sei, eu li assim, quando eu tava escrevendo a pauta, eu vi em vários lugares falando isso, né? Mas agora, se é verdade se ou é uma verdade, lenda, não, é difícil. É, mas difícil. O que é verdade, a gente sabe que ele é baseado no Van Damme. Ah, com certeza. Certeza, né? Ah, sim. E eu fico imaginando... Aliás, ele tem até o espacate, né? Ele faz esse pacote com é, o saco. Não, a pose de luta dele é igual a do Van Damme. É o óculos escuro, aquela coisa meio Hollywood, assim, eu acho também. Da hora. Inclusive, espacate eu nem chamo de espacate, eu chamo de posição Van Damme. Posição Van Damme. Caramba, isso aqui é uma influência cultural. Imagina abertura do Van Damme. O fatality do Van Damme ia ser da hora, né? Fazer espacate o cara morre de desgosto, né? Caramba. É fogo. Ou sei lá, não, isso é muito absurdo. Muito absurdo o que eu pensei, não. Vamos continuar apresentando os personagens. Kano! Então, o Kano eu achava ele meio brutal, de todos. Porque ele era diferente, ele parecia que era um cara que, sei lá, não... Ele não é um lutador profissional, ele parecia um mendigo que foi pra porrada. Ele fazia bolinha? É porque ele fazia bolinha? É aquele ele negócio de girar o controle, assim, o pessoal achava da hora. Ele é o Blanca do Mortal Kombat. Mas eu vou dizer um negócio, cara. Era humilhante quando você tava com o Kano e o cara congelava você com o Sub-Zero e ele ficava bem com a bunda virada pra tomar o soco, assim. Puta, era louco mesmo. Era humilhante, cara. O cara acertava você, olhava pra tua cara e ria na máquina. Ah! Muito humilhante, muito humilhante. Bully, isso é Bully. Isso já era Bully. Era considerado Bully. Você também tinha essa percepção do Kano, Paulo? Cara, o Kano, pra mim, na verdade, eu achava que ele era meio ciborgue, cara. Então, eu também achava isso, meio Exterminador do Futuro. Da cara de lata dele, né? É, então. Mas assim, eu tinha mais medo do Scorpion do que do Kano. Ah, é? Mas aí a gente fala mais pra frente. Por quê? Você vai quando a gente apresentar o Scorpion. E o Hyde, você tinha essa percepção do Kano também? Ou... Não. Eu não? Nunca pensei nele como um ciborgue, não. Eu achava ele meio mendigo. Eu achava ele um personagem, sei lá, nunca dei muita importância pra ele, não. Ele tinha carisma, então ele não tinha carisma com você? Não. Acho que se ele tivesse uma roupinha azul, assim, quando ele virasse aquela bolinha, de repente... Talvez, né? Se ele tivesse espinho. É, que apareceu o Sonic, né? Quando corre muito. Talvez. Tá? Eu sempre falo, desculpa, Raid, sempre faço essa relação, cara. Não consigo evitar. Muito marcante. Praticamente um trademark do OrionCast. É. Igual o Pascoal com Zelda. Ai, ai. Mas beleza, falando dos personagens... Raiden. Raiden, deus do raio, né? Tem muito o que falar. Deus do trovão. Chapéu de palha. Ah, o Raiden é o mais da hora, eu acho. Sempre eu nunca gostei muito sempre do Raiden. Gostei do Raiden. Agora, sempre. O que é marcante do Raiden é um Ali Boboê, né? Ali Boboê! É isso mesmo. Eu vou te carregar. Alguém manda pra mim, por favor, o que ele fala nesse golpe. É. Ah, ele fala ali babá e caricaricá, não é? Faz as interpretações é isso que ele fala. Que vocês não tem como ser outra coisa. Pra mim era ali vovô eu. Ali vovou eu. Nossa, ali vovou eu. Ele falou, ali vovou eu. Ai, ai, ai. Eu pensei em enfrentar ele. Aqueles barulhos assim de raio, assim, que ficava na tela, assim, mesmo ele parado. Ah, era muito, muito da hora, né? Ficava passando uns raios, né? É, então, vum, vum, ele só se mexendo, assim, dava... Sem sair do lugar, já faz aquele barulho, cara. É, ele em cima. É, então, ele Smida. Em cima. Ele tinha o teletransporte, pá, achava bacana isso daí. Mas eu não gostava da voadora dele, eu achava meio xoxa, sei lá, o alcance era diferente. Não curtia, não. A escada onde eles gravaram era mais baixa. É, a escada onde eles gravaram era mais baixa. Ô, Paulo, você achava isso aí também? Ou não? Ah, cara, a única coisa que eu acho do Hayden é que ele é o Highlander, só isso. O Highlander, só isso? E o Hyde, você também acha que ele é o Highlander ou você acha o outro? O filme é o Highlander. Não, na verdade, eu vejo o Christopher Lambert como Tarzan, né? Eu não sei porquê. Eu tenho essa... Eu assisti aquele filme dele do Tarzan e tenho isso... Associei isso na minha cabeça e não consigo tirar mais, né? Quando eu vejo lá, é o Tarzan com o chapéu de palha. Mas... Cara, essa interpretação eu não tinha, galera. Agora, a partir de hoje, o Raiden é o Tarzan. Então, mas eu acho o Raiden um personagem mais, um dos mais da hora que tem no Mortal Kombat. Um dos que eu mais gosto. Legal. Cara, o Fatality dele eu gostava. Porque, nossa, eu jorrava sangue até também. Eu destruía a cabeça do cara, não arrancava. É violento. É, e sem fritar, hein? O sangue saía cru. Mesmo com aquele tanto de raio. É. Continuando os personagens aqui. Liu Kang. Liu Kang é o Bruce Lee? Ah, ele é o herói, ele é o herói mesmo. É o herói, né? Tem que ter o herói, né? Cara, ele é o Ryu do Mortal Kombat, né? É o Ryu do Mortal Kombat. Cara, eu não gostava de enfrentar ele na ponte. Putz, ele vinha um capeta ali, cara. Ah, era legal. Agora eu não tô lembrando. No primeiro ele já tinha aquele Fatality do dragão? Não. No primeiro, tipo, ele dava uma estrelinha no cara, né? E dava cabeça. Ah, era bem chato. É, então não era nem um Fatality, tipo assim, era uma surrona, né? Um nichamento, assim, final. Vai ver até porque eles queriam fazer dele, tipo, um herói, sei lá, não colocar uma coisa, tipo, super violenta pra ele, né? E o primeiro ele era bem mais limitado, assim, tecnicamente, né? Não tinha muito... Tinha como viajar muito não tinha ideias, muita viagem. Nossa, também. Bom, quantos personagens, né? Eram o quê? 8? Né? Não era uma quantidade muito grande, assim. E até porque, como os caras fizeram, como você estava comentando, os caras fizeram um jogo no fundo de quintal, né? Você imagina o recurso pra época, né? Você vai fazer 40 personagens, é muito, muito. É, pra ser exato, foi num porão, né? Que eles fizeram. Num porão. Ô, louco. E, Paulo, qual a sua percepção do Liu Kang? Você que me falou ainda do Liu Kang. Cara, no 1 ele já tinha aquele golpe que ele vinha andando de bicicleta na sua cara? Não, é no 2. É isso mesmo. Cara, eu gostava de jogar com ele, velho. Porque essa sequenciazinha da bicicleta e depois aquela outra voadora aqui. Fogo no alto, no chão. Nossa, então, ele era bem. Dava pra fazer umas sequências legais com o Liu Kang. Meu primo brigou comigo, porque eu tirava ele com o Liu Kang fazendo isso. Depois ele pegou também, aí eu fiquei bravo com ele, que ele fazia uma coisa. Esse primeiro tem a mesma moeda. Beleza, continuando. Sub-Zero. O Sub-Zero eu acho que era um dos preferidos de todo mundo, né? Pelo fato de congelar. Que ele achava mais fácil o jogo, porque você deixava o cara parado e metia o gancho, né? Exatamente. Sem contar que ele também era um ninja, né, velho? Ele também era um ninja, cara. Mas aquele escorregão dele, aqueles... É. Ele tem um funk, boa. Tem um funk. É, toca aí, Didi. Então, mas o Sub-Zero também achava muito louco. E outro, o Fatality dele, né? Impressionante, né? Arrancava a espinha, então, né? Então, era o melhor Fatality do jogo. É, né? Então. O rei do desossamento, cara. funcionário número um dos frigoríficos. Agora, sabe um negócio que era bizarro no 1, que a gente só foi perceber no 2? É aquela roupa de ninja que é muito feia no 1. Ah, é, bem fraquinha. Nossa. Então, nossa. No... Mas no 2 ela continua mal ou menos, viu? É, só que não é tão feia. É, então não sei. No jogo ela não tá tão feia quanto ela é de verdade, né? De verdade, né? O cara que gravou, né? Que na verdade o Sub-Zero é o Johnny Cage, né? Com uma roupa. Com a roupa de ninja, né? A roupa que ele usa parece, sabe aqueles caras que ficam na calçada com aquelas roupas, tipo, vendo ouro, compro ouro? É quase igual, né? Era quase igual o negócio. E ele gravou todos os vídeos, né, com a roupa amarela do Scorpion. Aí eles mudavam a cor no computador, né? Mas o original mesmo é o amarelo. Caramba, compro e vendo ouro é ótimo. É igual, a roupa é igual. Uma touca, né? Uma roupa daquela, uma touca e uma daquelas máscaras de médico, sabe? Pintada de amarelo. Cara, Sub-Zero, meu, com certeza, era um dos personagens que eu mais gostava. E, meu, tipo, o slide dele era foda demais. O fato de você poder congelar os caras. Eu achava o slide muito louco também. O slide era bem legal, cara. Você congelar, dá uma voadora e um slide. Nossa, era um esquema, assim, nunca, assim, nem enjoava de fazer, né? E sei lá, cara, tipo, como eu não tinha muita idade ainda pra discernir certas coisas, meu, eu achava na minha cabeça que ele era bonzinho, cara. Eu, naquela época, não tinha percepção que o Liu Kang era o herói da parada. Você não tinha percepção que arrancar a cabeça de alguém com a espinha primeiro, ser bonzinho? Primeiro que eu achava que todo mundo era ruim naquele jogo, né? Porque, sei lá, se você comparasse com Street Fighter, meu, você ia ver, meu, a galera lá é sangue nos olhos, cara. Tipo, todo mundo é sinistro. Não tem um ali que se salva. Mas, assim, na minha percepção de jovem, eu achava que o Sub-Zero, ele era do bem, cara. Eu não sabia que ele era do mal, não. Eu acho o nome legal, Sub-Zero. Não sei o que... O nome... Pô, cara, eu acho muito louco o nome. Sub-Zero. Nome de cerveja, né? É, então. Agora é cerveja, mas na época ninguém tinha pensado. É, então. E aí, continuando os personagens aqui. Scorpion. Nunca gostei do Scorpion. Nunca vi o cara dele. Por quê? Por quê? Ele é amarelo, sei lá, não gosto. Ele é amarelo? Só uma coisa pra ter sobre Scorpion, cara. Come over here! É isso, cara. É o Get Over. Cara, eu achava demais, velho. Aquele esquema de teletransportar, acertar o cara na porrada e já puxar no Get Over Here. Sim, era Scorpion. Do outro mundo, cara. Os dois esqueminhas mais legais do jogo, assim, o do Sub-Zero, né, de dar o slide, da voadora slide, e o do... ou dar o gancho slide, né. E ou do Scorpion de fazer o teletransporte e puxar no Get Over Here. Mas o Mr. Bubbles não falou do Scorpion. Fala aí, Scorpion, Mr. Então, eu também acho que ele tinha esse apelo aí pro pessoal, que era poder deixar o cara paralisado pra você poder bater, né? Que igual o Sub-Zero, ele tinha o Get Over Here, né? A corda que ele puxa o cara. Então o pessoal gostava bastante dele. Eu achei até um personagem bem legal. Ele serve bastante de rival pro Sub-Zero. Inclusive, eu até já comentei num cast o General J que quis matar, que eu achava que ele era do mal, né? Porque ele é uma caveira. Não, tal. Os dois ele são tem mais do mal. Então, o Scorpion é do mal também. Não vai falar que ele é bonzinho, que ele não é, não. Ah, ele não, é do mas mal, ele... mas não é tão do mal. É do mal, sim. É do mal, sim. Não, bonzinho ele é uma caveira do inferno, Scorpion. É. Caveira que vem do inferno. Mas é que ele foi provocado, né, então... É, mesmo assim, ele é começaram primeiro. O Fatality dele era fácil, né? Era só segurar a defesa e dois toques pra cima. É, e ele tirava a máscara e mandava fogo, né? É, mandava fogo. Só tinha que acertar a distância. O do Raiden, por exemplo, que era nesse estilo, era mais complicado. Eu lembro que eu acho que era 3 pra trás, 2 pra frente, um botão de soco, uma coisa assim. Mas é da época que os Fatalities eram simples ainda, né? É. Pô, mas agora que você falou, Lula, tá aí uma coisa que eu senti muita diferença em relação à jogabilidade, cara. Tem um botão pra defesa. Ah, isso é verdade. Era muito diferente. Botão pra defesa muda completamente a jogabilidade de qualquer jogo, cara. Muda. E aquele negócio de você usar a rasteira colocando pra trás o controle também. É, então. Exatamente. Eu ali muita gente esquecia de usar. Tipo assim, causava... exigia pra você defender embaixo, exigia... E fazer o golpe embaixo, exigia um comandinho a mais. Eu acho que dava uma dinâmica muito diferente pro jogo. A jogabilidade era bem simples, porque todos os personagens tinham praticamente os mesmos golpes normais, né? Só mudava um pouco o alcance. Eram os especiais também, né? Os golpes especiais. É, então. Acho até por causa da limitação do jogo ser tão... né, um jogo de garagem mesmo, eles não tinham como fazer um golpe diferente pra cada personagem. Eles foram mudando conforme os jogos foram evoluindo, né? Mas no começo era... não fazia nem tanta diferença assim, você pegar um personagem diferente. Era só você aprender aqueles comandos mesmo, o que diferenciava praticamente o alcance de voadora, gancho, Scorpion, Sub-Zero, é o mesmo, era só mesmo o Get Over Here, o Fatality e o comando, o teletransporte lá do Scorpion. É. Era pouca coisa, era simples. Uma outra coisa legal. Os personagens aqui, só pra gente fechar os personagens, a gente fala mais da jogabilidade. Tá? Vamos lá. Sônia, a única mulher do jogo, né? Eu até gostava dela, assim, achava aquela roupa dela anos 80 legalzona. É totalmente aquela, anos 80, né? Aquela roupa de ginástica dela, muito... E eu vou falar uma coisa, eu fiquei decepcionado quando eu vi a atriz que faz a Sônia, porque eu achava que ela era bonita. Né? Então, a do Mortal Kombat 1 não é bonita, agora a do 3 é. É? São atrizes diferentes, já viu? Achava legal da Sônia? A comemoração, que ela baixava assim com a mão e depois estendia, achava a comemoração dela da hora. Abriu os braços. Inclusive, foi uma personagem que mudou muito, que agora é uma policial, tá? Antes ela era uma mulher que fazia ginástica, vai dizer que não era isso. Aquele programa da Cultura e Energia. Exato. Você tirou as palavras da minha boca. Ela era uma mulher que fazia aquele negócio. É, fica lá atrás, né? Fazendo cenografia. É, mas eu acho que ela tinha um dos melhores golpes do jogo. Não lembro se ela tinha no 1. Que era aquela chave de precheca dela. Ah, é, pode crer, meu. Nossa, aquele golpe. Cara, mas, aquele golpe era muito bom. Duas coisas marcantes. Aquele golpe da Sônia, todo mundo chamava de chave de precheca. E por aí, interpretem como quiser, né? E também outra coisa que eu nunca vou esquecer. Uma vez a gente tava jogando contra no boteco aqui da rua. Tinha um tiozinho bêbado no boteco. E aí, tipo assim, ele parou na frente da máquina, assim, a gente jogando... No momento que deram o Fatality da Sônia. Aí ela pegou, né, assoprou aquele negócio, veio no pé do cara assim e queimou ele. Aí ele só olhou assim e falou: "Eita, beijo podre da porra!" Ai, cara! Nossa. Foi épico isso, cara. Ai, ai, ai. Essas histórias a gente tem que guardar pro cast de Cultura Arcade, né? Nossa, totalmente, cara. Não, mas eu repito ela. Ele olhou assim, tipo, chapadaço. Mas puxou lá do fundo, com uma sinceridade, assim, que poucas pessoas... Com uma sinceridade que só o álcool só traz, Só o álcool traz. Beijo podre da porra. Eu falei, caramba... Todo mundo rachou o pico, cara. Ai, ai. Isso você só vê. Isso não tem live, nem PSN que te traz. É verdade. A live é um problema por causa disso, né? Você acaba perdendo essas pérolas aí. Tem coisas que não adianta. Isso é arte. Isso é arte, literalmente. E os chefes, galera? Vocês lembram, tipo assim, a primeira vez que vocês viram o Goro? Eu acho que todo mundo tomou uma surra, né? Que ele só tem um jeito de passar. Esse dá medo. Não é o Kenno que dá medo. Eu tinha medo do Goro. Sabe o que eu achava louco? Que, tipo assim, a tela começava a tremer antes dele chegar. É. E aquela parte do Endurance. Isso eu gostava muito, assim, que pulava um na tela, depois pulava outro, e aquele que pulava em segundo sempre já ficava dando bobeira pra você dar uma voadora de cara nele. E aquele cenário do Goro era macabro também, né? Macabro. Aquele covil do Goro. É, um covil lá com um monte de olho te olhando assim, né? É. Atrás, uns bichos esquisitos. Um monte de osso no chão. O Goro é um chefe foda mesmo, né? Porque você não espera aquilo. Uma coisa engraçada do Goro é que ele, tipo assim, todos os personagens eles foram feitos com filmagens, né? Aí eles separavam os melhores quadros e faziam a montagem lá dos sprites do personagem, né? Agora o Goro, como não existe ninguém com quatro braços, né? Pelo menos nenhum ator que participou aí, eles usaram um boneco, né? E fizeram ele em stop motion. Uhum. Aí ficou parecendo aqueles filmes antigos do George Lucas. Não ficou um negócio que se diga, né? Meu Deus, que animação. Mas é carismático. Mas engana. Ficou legal. Assim, pra quem não. A gente que não tinha critério nenhum, né? Puta, era. Contar que ele aparecia grandão na tela, assim, quando a máquina ficava parada, rodando em modo Eu acho até o fato dele se mexer esquisito dava mais medo dele. Então. Também acho. A coisa meio sei lá. Que é um boneco se mexendo, né? Se for ver, é um brinquedo mesmo. Então. Não sei, você assustou com o Goro, ou Paulo? Que você era criancinha? Ah, velho, o que dizer de um cara que tem quatro braços, velho? Você tem que ter medo, velho. E não tem pescoço. E não tem pescoço. E ainda tô desengonçado. E tem uma chuquinha de cabelo ainda, né? Então. Tipo assim, tem um penteado diferenciado. Você ficou assustado quando você descobriu que o Goro tem saco? Aliás, o que seria o Goro? Ele é um socan... Mano, É, ele é um Shokan. É a raça que vive no submundo de Outworld, né? Ele é, é o príncipe deles lá, o rei deles lá. Acho que é o ferradão. É. Nossa, que medo. Que medo. E outra coisa, que ele tem 3 dedos, né, em cada mão. É. 3 dedos. 3 dedos, cara. Será que ele assistiu Star Trek? Ele não consegue fazer aquela posição, não. Não consegue, não, né? Não. Não consegue. Beleza. E o boss, o Shang Tsung, cara? Eu acho o melhor boss de todos os Mortal Kombat até hoje. Ah, isso. Você acha ele melhor que o Shao Kahn? Eu acho ele melhor que o Shao Kahn. O Shang Tsung, pelo menos, ele não cai e fica com a bunda de fora pra cima, né? Igual o Shao Kahn. Não, mas né? Tipo assim, não sei, é lógico, ele era mal animado, aquele negócio flutuando, tudo. Mas eu achei a ideia, primeiro, a ideia dele transformar em todos os jogadores bacanas. Porque naquele formato dele, ele só conseguia fazer uma coisa, vir pra frente e pra trás. E quando ele soltava aquelas caveiras, cara... Aqueles berros eram muito cavernosos, cara. Então, eu também acho... Tava ferrado aquilo. O Shang Tsung velho é um dos mais legais, assim, como chefe. Mais legal que o Shao Kahn, eu acho. Nossa, eu acho o Shao Kahn um chefe perfeito pra jogo de luta, assim. Sério, não, mesmo com a bunda de fora? Mesmo com a bunda de fora, cara, eu acho ele da hora. Não, acho um baita chefão, mas não sei, só o lance dele transformar em todos os outros, inclusive o Goro, eu achei muito ferrado. Sei lá, eu acho o Shao Kahn um chefe que impõe respeito, cara. É, só... Mas a gente fala mais dele, vamos. É, então, não, a gente fala mais. Mortal Kombat, tipo assim, é porque eu falei que eu acho ele o melhor. Mas eu gostava muito das caveiras, porque, meu, o Shang Tsung, na hora que ele resolvia, não tinha como, velho. Se ele soltasse aquelas caveiras uma atrás da outra, já era. O que é? Tipo assim, acabou. Assim, irônico, né, é que o Shang Tsung é o Liu Kang, né? O ator que faz o Shang Tsung é o mesmo ator que faz o Liu Kang. Ah, é? O mesmo ator que faz o Liu Kang? Só com uma barba falsa e aquele monte de roupa. É, uma roupa de Papai Noel, quase. Inclusive, aproveitar pra falar que a gente vai deixar os links aí pro pessoal assistir os vídeos. É uma pérola. É muito interessante pra quem gosta, quem jogou na época vai gostar. Que é as gravações originais deles pegando as cenas, né, dos atores fazendo as poses de luta. Tem todas as gravações lá do Johnny Cage, do Kano, é muito legal. Inclusive, o Johnny Cage é irmão do Raiden, né? Sabia disso? Não. Johnny Cage é irmão do Raiden. Nossa senhora, foi um jogo. Devia ser vizinho dos caras, velho. Devia ser tudo, vizinho. É tudo conhecido, tudo o pessoal de lá deles mesmo. Nossa, que incrível. O Ed Boon queria que o Liu Kang raspasse o cabelo, né? O cara que faz o Liu Kang, só que ele não quis, porque era pra ele ser um monge Shaolin, né? De cabelo raspado. Uh-huh. Aí o cara não quis, foi com o cabelo mesmo. Ah, não, ficou muito mais carismático aquele estilo dele, Charlie Sheen. Ai, ai, show de bola. E falando ainda dos personagens, o Palos não falou do Shang Tsung, Palos. Cara, Shang Tsung, meu, eu coloco ele acima do Shao Kahn, fácil, cara. Eu achava ele mais difícil. Eu gostava dois, mais. Eu gostava que colocam o Shang Tsung acima do Shao Kahn. Eu acho que só o fato dele transformar qualquer personagem já ferra geral, já. Não é nem isso, cara. Eu acho o seguinte, o fato do cara roubar sua alma, velho, já, tipo, já disse tudo. O que é o cara, o que esperar mas de uma pra pessoa. Pra ele roubar sua alma, ele precisa te derrotar primeiro, coisa que ele nunca vai fazer com o Shao Kahn. É, porque até quem dá o poder pra ele é o Shao Kahn, né? E tira também quando necessário. Isso é verdade. Só que é hiper, ultra, mega mais poderoso que o Shang Tsung, né? Não tem informação. Ele é mais poderoso, mas é mais legal enfrentar o Shang Tsung no Mortal Kombat. Eu acho que o Shang Tsung tem mais estilo. É, também acho. Ele não fica com a bunda de fora. E o filme também deu um up bem grande no Shang Tsung, né? Que o Shang Tsung do filme ficou bem legal. Ficou bacana. Um show de bola. Pô, aquela figura dele também de velho, assim, eu gosto mais da imagem dele do aquela figura de velho, assim... Tá ligado? Barbudão lá, negócio meio mago, meio sei lá. O cara acha meio bruxo. Eu acho um bagulho muito foda. Engraçado que em cada Mortal Kombat o Shang Tsung foi um ator diferente, né? É. Que no primeiro ele era o cara que fazia o Liu Kang. No segundo ele era um outro cara, que era um médico, inclusive. E no terceiro ele é o cara que faz o Sub-Zero. Nossa. John Turk. Mas, não, antes, mas falta, da história, falta os... antes da história, isso que eu ia falar. Falta. Antes da história, faltam dois personagens que na realidade... Um, né, é o Reptile, que é aquele da ponte. A primeira vez que eu vi na máquina, eu não acreditei, né? Depois eu vi que ele é o Scorpion e o Sub-Zero ao mesmo tempo. Verde. Né? E tem o outro que é o Ermac, que na realidade era quando a máquina dava pau ligando, aparecia Error Machine, né, Ermac. Aí o pessoal achava que era um personagem. É Error Macro, né? Error Macro, né? É. Ou Error Machine, que eu saiba, era significava, Error Machine. Então, tipo assim, significava isso. Mas ele nem era um personagem, né? Ele era um... Não era um pau da máquina. Né? Não, era um pau da máquina lá, ia aparecer Mac, e o pessoal achava que era um personagem. Então, não... Agora, o Reptile existia mesmo. Tinha aquele bagulho da lua, você tinha que dar perfect, dois perfect, acho que era perfect até a ponte. Quando a bruxa passava na frente da lua, quando, né? Aí quando a bruxa passava lá na frente, se a bruxa passar, tinha que dar perfect em todos. E acho que fatality em todos até a ponte. Aí na ponte, você tinha que também dar perfect, tinha que ser double flawless victory, agora eu não lembro se não podia derrubar ou tinha que dar o fatality. Mas não era podia usar defesa. Não podia usar defesa? É. Ah, tá. Nossa. Inclusive, se eu não me engano, não dá pra fazer com a Sônia, porque o fatality da Sônia era pra cima. Aí não tem como fazer. É. Tinha esse bug aí. Não tem como fazer sem segurar a defesa. Uhum. É verdade. Mas tanto que virou... foi uma forma de adicionar mais um personagem, né? Foi um item legal, né, cara? Primeiro jogo de luta que eu lembro, assim, de ter um personagem secreto que dá pra chamar. Porque o Street Fighter, ele só veio ter o Akuma no Super Street Fighter, lá, o Grandmaster Challenge. E falando da história de Mortal Kombat, né? Falando da história que os antigos deuses criaram vários mundos separados por dimensões. O mundo poderia conquistar o outro vencendo 10 torneios consecutivos, chamados de Mortal Kombat. O reino de Outworld, governado pelo Imperador Shao Kahn, venceu 9 torneios contra a Terra, ou seja, o bicho estava pegando. Sendo esse o 10º torneio. Com a ajuda de Raiden, o Deus do Trovão, o protetor do Reino da Terra, o monge Shaolin Liu Kang vence o primeiro torneio e se torna o campeão de Mortal Kombat. Essa é a história do primeiro Mortal Kombat. Já mostra aí um dos motivos que eu não gosto do Raiden. Ele é um incompetente do caramba, velho. 9-0, velho. Mas ele não pode participar do negócio, né? Ah, mas ele é o responsável por treinar... são as pessoas que ele escolhe. Não, ele é o responsável por treinar uma galera pra derrotar os caras, velho. Sorte, ele é a tia da escolinha. Ele é brasileiro, o Raiden. Ele é brasileiro e deixa tudo pra última hora. Só pode, velho. Foi isso que aconteceu. Pô, cara, não, eu acho que a história é legal, cara. A história, tipo assim... Não, a história é da hora pra caramba. É da hora, cara. Tipo assim, pra um jogo simples, achei bem bacana. Eu lembro que na máquina até tinha a propaganda do gibizinho. Eu lembro disso. É, então você mandava lá pro endereço, lá os caras mandavam um gibizinho pra tua casa. Ah, é isso? Veio pra cá? Então, não veio pra cá, eu via na máquina, né? Que eu já sabia ler um pouquinho inglês na época. Aí eu olhava assim, falava assim, pô, que da hora, mas tipo assim, era tudo lá nos Estados Unidos, né? Não, claro. Não funcionava nada daquilo aqui no Brasil. Mas eu acho a história bem bolada, e tipo assim, eu via que era razoavelmente elaborado, que apesar de não ter muita animação, o final, quando você terminava o jogo, aparecia praticamente uma ou duas fotos só do personagem, mas aparecia bastante coisa escrita do lado, né? E é lógico, ninguém sabia ler, né? O pessoal ficava olhando, né? Falava, o que será que aconteceu? Aí o Sub-Zero, aquele monte de Sub-Zero, aí ele formou um clã do monte de Sub-Zero. Tá? E aí lá, mas eu achei bem elaborado, assim, pra época e pro... agora sabendo o orçamento que os caras tiveram, nossa, tipo, os caras deram show. Né? Quem escreveu as histórias, né, até o Mortal Kombat 3 foi o John Tobias, né? Depois ele saiu, montou a empresa dele, aí começou a dar merda. Vamos falar agora aqui também, falando da história, a gente vai falar de algumas curiosidades, né? E aí a gente até corrige aquilo que a gente falou acima aqui, ó. Na versão arcade, um glitch fazia com que o Scorpion ou o Sub-Zero se transformasse em um ninja vermelho chamado Germac, diminutivo de Error Macro, é isso mesmo, eu estava errado lá em cima. Isso gerou uma lenda de que esse seria um personagem secreto. O personagem Germac foi incluído oficialmente na série Ultimate Mortal Kombat. Né? Inclusive virou um personagem bem legal, na minha opinião. Uhum. Né? Mas ainda no Mortal Kombat novo. Puta, no novo ele tá muito da hora. Tá muito da hora, ainda não joguei. Poxa vida. Ao invés de Johnny Cage, isso aqui a gente tava lendo. Olha a pesquisa, espetacular a pesquisa, hein, Raid? Uhum. Show de bola, pauta. Ao invés de Johnny Cage, era pra Jean-Claude Van Damme ser ator no game. Isso não aconteceu, porque Van Damme estava envolvido em um game pra Mega Drive que não chegou a ser lançado. Isso ferrou. Se for verdade, né? Aí o game que tá envolvido era Street Fighter The Movie, né? The Movie The Game. Pode crer, nossa, Street Fighter, ele se lascou geral. Nossa. Aquilo lá foi epic fail. Foi epic fail. Ó, pra lutar contra a Reptile, a dúvida mesmo que eu tava acima, o jogador deve executar o Stage Fatality na fase de pitch, sem levar dano durante o combate e sem pressionar o botão da defesa. Nesse game, Reptile é uma mistura de Scorpion e Sub-Zero. O ator Daniel Pessini interpretou Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero e Reptile. E o ator Ho Sung interpretou Liu Kang e Shang Tsung. Olha, isso daqui é pérola. Isso daqui é muito pérola. Olha que interessante. A maioria dos atores de Mortal Kombat participaram de filmes das Tartarugas Ninja. Incrível, né? Esse é o mais WTF, né? Incrível, cara. Espetacular. O Fatality, né? O Fatality do Sub-Zero arranca a cabeça com a espinha dorsal do adversário foi um dos motivos da criação da ESRB. Isso a gente já comentou em outros casts, né? Os jogos não eram classificados até aquele momento. Era coisa de criancinha. Aí a hora que apareceu Mortal Kombat, rolou um tiro em as crianças da sala e começaram a classificar. Os jogos, a gente pode dizer que os jogos viraram efetivamente coisas de adulto, né? E preocupação do governo. Deixou que a gente quebrou o estigma de ser coisa apenas de criança, né? Quando arranca a cabeça de alguém com a espinha, você vê que, né, é tenso. Tem que dar uma maneirada. Tem que dar uma maneirada, né? Ó, os óculos usados por Johnny Cage no primeiro jogo custaram $13. Isso que... O fictício você acha que deve custar muito, né? Que ele é um super ator de Hollywood, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E virou ícone dele aquele óculos, né? Comprou de última hora, $13 no camelô. É. E não foi lá essas coisas. Uma coisa que a gente não comentou também até agora, né, sobre o jogo, que tiveram versões para Mega Drive e Super NES, né? E que a versão do Super NES não tinha Fatality. Eu não lembrava disso, sério, que não tinha Fatality? Não, tinha os Fatalities, não tinha sangue, mas os Fatalities eram ridículos, assim, sabe? Eles modificaram. E era lento pra caramba o gameplay, assim, o personagem sair do chão demorava 100 anos. A versão é sofrida. A versão sangue, sangue, se não me engano, era verde, né? Era uma aguinha que saía. É uma aguinha, isso é uma coisa esquisita, assim, era bem pouquinho. Se você fizesse um código, ficava verde. Já a versão do Mega vinha sem sangue, mas se você fizesse o códigozinho ridículo, aí tava tudo lá pra você deitar e rolar. Apesar do gráfico ser mais fraquinho, eu gostei muito mais da versão do Mega. Principalmente de Mortal Kombat 1, não tem nem o que dizer. Assim, porque o 2 do Super aí já é bem perto do arcade, né? Ah, já é legal, já é bem melhor do que o do Mega, assim. Mas a gente vai comentar isso já já. Outra coisa que a gente tava comentando antes é a jogabilidade, né? O esquema do botão de defesa, eu achei bem bacana isso. O esquema de colocar pra trás pra fazer rasteira. Então, eu acho que é uma jogabilidade simplificada pra época, mas que funcionava bem. Eu não sei, eu acho que talvez fosse interessante colocar pra trás pra defender, né? Quase todos os jogos de lutas fazem isso, né? Apesar que naquela época não tinha muitos jogos de luta, né? Pra se basear, Tinha a SNK começando, né? Tinha os Street Fighter da Capcom, né? Que reinavam na época. É. Então, mas tipo assim, eu achei que foi um diferencial mesmo, porque facilitava você defender. Uhum. Sabia que era um botão assim, por incrível que pareça, eu achava, tipo assim, eu via muitas pessoas, botão de defesa, botão de defesa. Então, e pra defender dos dois lados até, né? Então, isso é um dos motivos que eu acho que tira um pouco da estratégia do jogo, até, ter um botão de defesa, assim, né? Acho que você tendo que defender pra cada lado, aumenta, assim, as estratégias de você atacar o oponente, né? Por isso que eu acho que é mais simples também, tô falando, diminui a estratégia, mas simplifica o jogo. Isso, então, eu acho que eu acho, assim, infinitamente mais fácil a pessoa aprender a jogar Mortal Kombat do que Street Fighter. Na época, eu achava isso. Ainda mais até porque todos os personagens são parecidos, né, então. Isso, então, não tem... O peso dos personagens é quase praticamente igual, né? Muda muito pouco de um pro outro. Então, Street Fighter tem uma diferença muito grande. Você pega o Dalsin, ele pula lento, né? Você pega a Chun-Li, ela pula super rápido. Então, todo esse time, assim, tudo isso dá uma complexidade maior pro jogo, mas é mais difícil pra pessoa começar a jogar. E o Mortal Kombat não, né? Você pode escolher qualquer um que com certeza você vai conseguir jogar. Não tinham combos muito complexos, nada disso. Não, no 1 nem tinha combo, né? E outra coisa, né? Esquema voadora, voadora, voadora, né? Voador e banda, voador e banda. Voador e banda também, voador e banda. Voador e banda. Se pular é gancho. Bem lembrado. Mas bacana, e isso foi a estreia da franquia, né? O jogo Mortal Kombat 1. E com o sucesso de Mortal Kombat 1, é óbvio que aconteceu o lançamento de Mortal Kombat 2. Ele foi lançado em novembro de 1983 e era um dos games mais aguardados na época, né? É, foi considerado o melhor jogo de luta por diversas revistas, né? Inclusive a Game Informer, Perseu World, Game Pro, Nintendo Power. E o jogo ele teve diversas melhorias em relação ao jogo anterior. Os gráficos foram melhorados, né? A resolução foi maior, né? 400x264. Olha que coisa maravilhosa, né? O som também teve melhorias, né? Porque usava uma placa da Williams DCS Sound System, né? Ao invés da Yamaha do Mortal Kombat 1, que tem aquelas vozes ainda um pouco abafadas, né? E foi incluído muita coisa, inclusive novos Fatalities, né? Os personagens que passaram a ter dois Fatalities, que eu lembro, né? E os Friendships e os Babalities, né? Também vieram, e vieram Stage Fatalities novos. É, uma coisa que eu lembro da máquina, assim, é que aparecia a imagem de um CD. Vocês lembram disso? Da máquina? Não, não me lembro. Apareceu uma imagem do CD, cara. Eu lembro que aparecia o Kinkari e dava uma porrada no Klein, que aparecia, mas isso era som do console. É, então. Não, mas acho que na máquina eu lembro que aparecia isso. E o som dessa máquina, cara, em qualquer fliperama que você entrava, era absurdo mesmo, cara. Era muito ferrado. Porque o do 1, se eu não me engano, era bem ruim, né? Era abafadão. Você ouvia, o pessoal colocava alto, mas saía. Mas esse daí eu lembro, cara, né? Tipo assim, a qualidade de som era a mesma de CD. O pessoal falava na época que era uma baita de uma placa, não sei o que. Eu lembro de aparecer o logo da Williams, né? E quando eu fui ver esse jogo, eu lembro que eu fui no centro da cidade ver no fliperama com os amigos, assim. A gente ficou impressionado com o jogo, assim. Nossa, cara, como tá legal. O som, aquele, o logo do Mortal Kombat aparecendo entre as nuvens, assim, dando trovão. Eu achava show de bola. Muito, muito bom. Esse jogo, eu acho ele muito macabro, assim, né? Ele é o que tem o clima mais legal da série, pelo menos na minha opinião. Você acha? Eu acho um ainda mais macabro. Não sei, eu acho esse mais colorido. Então, esse eles são em Outworld, né? É tudo mais macabro, sei lá. Um é na Terra ainda, não é tão terrível. Agora, esses estão lá no inferno, Outworld, né? No reino do mal mesmo. Reino do mal. então, não sei, ainda consigo, mas acho que por causa das cores. Mas por causa do estilo de cor do game, assim, o 2 é mais colorido. Apesar de ser em Outworld, né? E é claro, né, com a expansão da franquia, né, vieram novos personagens, né? E falando deles, né, vamos falar do primeiro aqui, o Baraka. Esse bizarro. Fala aí, Mr. Bones. Bizarro. Puta, muito bizarro o Baraka, aqueles dentão dele, nossa. E ele não tem uma resolução tão boa no jogo, assim, né? Então você... Ele é meio esquisito, assim. O que eu gostava era aquele golpe que você acha que era pra trás e B, não lembro, que ele passava aquela faca na garganta do cara, porque jorrava muito sangue. Eu achava... Um sangue ali. Eu achava ferrado aquela que ele abaixava no chão e fazia tipo tesoura, Eduardo de Mãos de Tesoura. Sei. Você gostava que era um golpe simples, e era tipo uma facada no pescoço mesmo, e jorrava sangue pra caramba. E o cara gritando, né? It's not... Eu achava... Na época... Muito eficiente. Mas vai lá, fala você. Na época eu estudava... Eu tava, acho que na... Esse jogo é de 93, né? Eu tava, acho, na segunda série, isso. Terceira série, sei lá. Uhum. Tinha um moleque na minha sala que era igual Baraka. Igual. Não, principalmente os dentes, né? Careca e... Era o Baraka, o pessoal chamava de Baraka. Aí eu, toda vez que eu vi Baraka, eu me lembro dele. É um dos piores apelidos que a pessoa pode ter, velho. Pior que era. Engraçado que o Baraka não era por isso desse jeito, né? Que a máscara original era diferente, ele era tipo um troll, assim, né? A cabeça de um troll. Só que aquela máscara que eles fizeram pro jogo não encaixava na cabeça do ator. Que o ator que faz o Baraka é o mesmo ator que faz o Kano. Aí não ficava legal o que eles fizeram. Eles foram numa loja de fantasia e compraram uma máscara do Nosferatu. Aquele filme antigão, né? De vampiro. E usaram essa máscara do Nosferatu e virou Baraka. Caraca, velho. Nossa, muito, eu não sabia. Muito gambiarra, né? Muito... Não sabia que o Baraka tinha sido feito assim. Nossa. E ficou legal, muito... né? No jogo você não percebe que é. Não, ficou legal, é você não percebe. Tosco. É muito, bem muito tosco. É, mas eu acho que isso também ainda ajuda a dar o clima, viu, do jogo, viu, cara? Esse tipo de coisa. Uhum. Que é a coisa que ninguém pensava, às vezes, de tão ridículo que era. É. Tão ridículo que era. E continuando os personagens, né? A gente tem o Jax, né? Que é o cara que faz tremer o chão. Né, o personagem negão. Eu não curtia jogar com ele, não, cara. É, na minha opinião, também ele é o mais sem graça, assim. Eu acho ele super sem graça, assim. Eu acho ele um cara comum no meio dos outros, assim. Também acho, acho o personagem meio sem carisma. Eu assim. Gostava dele daquele golpe que ele agarra o cara e começa a socar a cabeça dele, né? Várias vezes, assim. É, tinha uns golpes de bom. É. E aquele também que ele arremessa e fica de um lado pro outro batendo, né? Uhum. Mas o personagem, assim, mesmo não é muito carismático, não. É, então, ele tinha os golpes eficientes, mas eu não achava ele carismático. E continuando os personagens, já que ninguém concordou que o Jax é carismático aqui, tinha a Kitana. Cara, essa eu achava bem apelona. Achava bem apelona, mas eu gostava de jogar... A princesa do Outworld, né? É, então... Filha do Shao Kahn. Essa é a dos leques, né? É. É a dos leques, cara. Aquele negócio de levantar o cara no leque e tacar o leque, eu achava muito louco, cara, aquele golpe. Achava muito não. E aí quando começou as ninjas, né? As mulheres ninjas, né? Uhum. Exatamente isso, que tinha outra, né? A Milena. A Milena. A Milena, aquela bolinha dela no chão, aquilo era irritante, cara. Quando você enfrentava ela. Era ninja de coque. E aquele teleporte também era chato. Nossa, era chato demais. Dois pra frente e pé fraco, nossa. E pra jogar em versus, né, quando o outro cara começa pela nisso, dá muita raiva. Dá raiva. Eu gostava bastante de jogar com ela, porque ela tem aquela magia dela que é segurar o botão de soco por 2 segundos... E você pode ficar pilando aquilo, tacando coisa sem parar. Se o cara tentar daga, revidar, né? Então, se o cara tentar revidar a sua magia, você dá o teleporte e cai na cabeça dele, assim. É muito fácil pilar com ela. É, ela é boa pra caramba mesmo. Nossa, muito ferrado. Bem melhor que a Kitana nesse sentido, eu acho também. É, eu acho. Eu sempre achei ela melhor que a Kitana mesmo. Outro personagem que marcou bastante foi o Kung Lao, tacador de chapelão. Kung Lao, cara, legal. É, achava muito legal também. Gostava do sotaque, gostava do chapéu. Chapéu extremamente útil. Né, cortava. Sabe o cara. Sabe o que eu gostava do Fatality dele? Que você tacava o chapéu, só que você ainda tinha que interagir, porque você a tela ficava preta, né, falava, finish him! E você fazia o comando. Ele tacava o chapéu, só que você tinha que dar um toque pra cima pro chapéu passar pela cabeça. É, senão tinha o esse chapéu bug. Passava só pelo peito. Aí você tinha que dar uma leve puxada pra cima, assim, aí o chapéu voava. Não sei nem se é um bug, hein? Não sei se eles colocaram de propósito. Acho que é um aí bug. Se eles passassem pela linha da cabeça, arrancava a cabeça do cara fora. Eu achava esse animal. Muito louco. O Kung Lao, eu sempre achei muito macabro, né? Sério, você vê, ele é do bem, assim. Ah, então, ele é do bem, né? Mas você olha o perfil dele, né? O jeito dele. Parece que ele é um filme de terror, né? Esse filme de terror dos anos 80, assim. Sim. E ele é tipo um parceiro do Liu Kang, né? É, ele é um monge de Shaolin também. É. Né, então. É só que ele é o que não foi escolhido, lembrar. Né? O Raiden escolheu o Liu Kang ao invés dele. Ah, eu já acho ele bem mais legal que o Liu Kang. Eu acho ele também mais legal. Não, ele é mais legal, né? Ele é mais legal. Ele tem um chapéu com lâmina, né? Aí... É, pô, meu, chapéu com lâmina, velho. Original demais. Teve também a volta do Johnny Cage, e aí sim ele arrancava 3 cabeças. Uhum. Foi Fatality oficial. Isso que eu acho bacana, os caras não têm vergonha dos bugs. Os caras pegam o bug e aproveitam pra fazer uma coisa mais legal. É Mortal Kombat sempre teve disso, eles sempre ouviram o público, né? Então, acho bem bacana isso, cara. Bem bacana mesmo. Eu acho que de novo aí só teve o Reptile, que agora não era secreto, né? É. Não, pra jogar com ele. E ele tinha golpes próprios também, né? Que ele tinha a catarrada, tinha a bola de força. Tinha aquela lá. Bolinha que fazia o cara cair por cima e você dava um gancho. Eu achava invisível animal. Também. É. Meu, muito show de bola. O Scorpion ganhou o Fatality novo, que é aquele que ele cortava. Todos ganharam, né? É. O Shang Tsung era a versão mais nova, cara, né? É, ele podia se transformar nos caras durante o jogo. Eu achava muito, tipo assim, porque o Shang Tsung, ele era o Roulette in-game, né? In-round, né? Uhum. Tipo assim, ele é o... Sabe aqueles jogos de luta que você pega o personagem no ele Roulette, é um aleatório? Random. É, ele é um random, assim, no cenário, né, cara? Então, ele realizava aquilo que a gente fazia naquelas Street Fighter cabrito, que era ficar torcendo start. Mas você viu que agora, por exemplo, no Mortal Kombat novo, ele não pode mais transformar em todos, né? Porque ele são não pode, puta relação, né? Mas é limitação técnica, né? Porque não tem como carregar todos os personagens na... Assim, não. No novo? É. Não sei se é uma limitação técnica. É limitação técnica. Mas, tipo, é uma puta apelação ele poder transformar em todos. Então, mas isso aí eles colocaram por limitação técnica mesmo. Porque, imagina, teria que dar um loading toda vez que ele transforma em alguém. É, então não dá. Eles, Mas se você for pensar um personagem que você pode trocar pra qualquer um, pô, é muito... Cara, sabe o que eu gostei do Mortal Kombat 2 também? A roupa do Raiden. Essa roupa é legal. No jogo ela tá legal, mas no vídeo que vocês vão ver aí... Ela tá tosca. É, porque a outra roupa parecia tipo assim, de um cara que trabalhava na plantação de arroz, sabe? É um saco de batata, né? Era baseado nisso, né? Era baseado no camponês mesmo, ele né? Ele é um ermitão, né? É. Você vê, até no filme ele é um mendigo, né? Pode crer, é mesmo, cara. Não tinha feito essa relação, não. Aí no 2 já tá mais... Incrível. E o Liu Kang foi quando ele ganhou o Fatality do Dragão. Que é o melhor Fatality desse jogo. É, você acha? É o maior Fatality desse jogo. Eu acho o mais bem feito, assim. Se você lembrar do Dragão... Não, é. O Dragão é muito bem feito. Isso, é, tanto que se você verdade. Comparar o Dragão do 2 com o 3, nossa, o 3 é piorado total, nossa, é tipo um dragão, parece que pintaram com caneta hidrocolor, assim, muito feio. Os caras economizaram o pixel. Nossa, muito legal o do 2. Beleza. Uma coisa engraçada também que teve no... Começou no Mortal Kombat 2, né? É que todos os personagens gravavam a... Todos os atores, né? Gravavam com a roupa com os detalhes em vermelho, né? Então o Sub-Zero, ele era um ninja vermelho, o Raiden tinha, em vez de ser aquela roupa azul, era vermelha também, né? Todos os detalhes eram vermelhos e eles trocavam aquilo pela cor original, né? Então disso aí também veio o glitch do Ermac e da Scarlet, né? Que era outro personagem que tinha secreto, que é quando não carregava a cor certa dele, vinha em vermelho. Nossa, é, porque tinha bem mais personagens secretos. Tinha a Jade, o Smoke, o Noob Saibot... Né? A Scarlet, essa que você acabou de falar, e o Ermac, que era também, tanto ela era um novo glitch, né? Era glitch. É o glitch do personagem feminino, né? O Ermac é o glitch do com o ninja, né? E é legal que esses nomes é a própria comunidade de jogadores que acaba dando, né? Não é eles que soltam, né? Tipo, o Ermac, por exemplo, o pessoal começou a falar porque tava escrito na tela o erro, né? Então o pessoal falou, tem o Ermac, a Scarlet é porque é uma ninja vermelha. Então... É logo, né? E eles pegam isso que é legal, né? Noob Saibot também, mas o Noob Saibot é o bom Tobias ao contrário, né? É, isso já é brincadeira deles lá. É, já é brincadeira deles. O Smoke e a Jade são mesmo personagens secretos criados, né? No Super Nintendo, eu lembro que pra enfrentar o Smoke ou a Jade, não tô lembrado agora, você tinha que jogar assim, 25 lutas seguidas, aí você enfrentava ela, não era um negócio assim? Era difícil. Eu lembro que era difícil. Tinha algumas coisas que fazer que era difícil. Tinha que ganhar com flawless, eu lembro que não era fácil, não. Você tinha que fazer várias coisas antes de chegar naquele estágio de interrogação que tinha antes do Shang Tsung. Mas dava pra você fazer também jogando de dois jogadores, assim. Comigo nunca aconteceu, não. Ah, eu não lembro de ter acontecido comigo também, não. Eu lembro que na fase da floresta, atrás de uma árvore aparecia às vezes o Smoke, a Jade e o... É. Acho que o Reptile também aparecia às vezes, né? Mas não acontecia nada, não valia nada, era só de enfeite mesmo, né? Que tinha uma lenda foda que quando... Tipo, você tinha que apertar o Start quando eles aparecem, assim, né? Você tava jogando e você, assim que eles aparecessem, se você apertasse o Start, você ia enfrentar eles, nossa. É, Mortal Kombat é cheio de lenda, né? Cheio de lenda. Ah, é mais show de bola. E os chefes, hein? Aí a gente já comentou lá em cima, tem o Kintaro, que é pra mim a mistura do Gato Guerreiro com o Goro. É o Goro feminino, né? O Kintaro, ele foi baseado numa lenda chinesa, né? Existe uma lenda que fala que tem um monstro daqueles lá mesmo, que é meio humano, meio tigre, só que eles pegaram isso e colocaram quatro braços. Nossa! Aí virou o Kintaro. Virou o Kintaro, então eu não tava errado, realmente é o Gato Guerreiro. Com o Goro, virou o Kintaro. Cara, eu achava legal, mas ainda eu acho o Goro mais carismático. É que não teve impacto, tanto impacto, né? Porque já o Quatro Braços tava velho, né? Já tinha o Goro. Então, não foi tão original quanto foi o Goro. É, e aquelas costas de leopardo dele nem dá pra ver também muito bem. Não dá pra ver. Tipo assim, ficou um Goro piorado, né? É. Mas ele era muito apelão, né? Bem mais difícil do que o Goro ganhar dele. Bom, se o Kintaro não impressionava... O Shao Kahn em contrapartida era o chefe. Olô, por quê? Fala pra gente por quê. Apesar porque dele mostrar ponto. Ele é a voz que narra o jogo, né? Então quando você chega lá e vê que ele é o cara que grita Finish Him, né? Que grita Choose Your Destiny, nossa, eu achava animal. Isso é legal mesmo. Então, sem contar que ele é o rei lá do Outworld, na história é legal você enfrentar ele. O design dele eu acho legal, porque ele é baseado num samurai, né? Pode ver que a armadura dele é uma armadura de samurai, só que ele é um cara super forte. É um deus, né? Ele, né, na verdade. Ele é um deus, mas fala assim, tipo, ele fisicamente, né? Ah, sim, o ator, né, que fazia ele. Ele fisicamente é um cara super forte, só que é uma armadura de samurai. Até aquela capacete que ele tem é um capacete de samurai, né? Sim, que na verdade é bem tosco também, né? No jogo foi legal, mas o original... E os golpes dele eu gostava, porque é muito destruidor, o Shao Kahn, ele é muito difícil até. Achava ele um chefe bem, bem legal. Porque assim, os chefes do Street Fighter era o Bison. tal. Ele é legal, mas ele é um personagem comum, que nem os outros. O Shao Kahn, não. O Shao Kahn é um personagem que, tipo, você vê que ele é destacado mesmo, que ele é diferente. Não daria nem pra você escolher ele, assim, que não vai ter nem graça jogar com ele. Eu sei, eu acho legal, mas eu acho que às vezes dá um pouco de raiva, porque ele é... É difícil ganhar dele, mas é porque ele tira muito mais energia do que um personagem comum. Ele não luta bem, ele é burro, né, até. Se você for pegar, ele é lento e é burro. É até fácil ganhar dele, né? Se você pegar o ponto fraco, né? Que ele sempre tem algum ponto fraco, assim, que dá pra pegar. Você descobre qual é e fica fácil. Mas o negócio dele é que... É o impacto. A primeira vez que você joga contra ele, parece que ele é absurdamente forte, né? Mas aquela bunda de fora... Eu não lembro desse negócio da bunda de fora, velho. Ah, ele fica... tem só aquela coisinha na frente, né? Quando ele cai, aquela fica... tanguinha. É uma posição meio ridícula, assim. É a roupa sexy dele, né? Tenso. Ainda bem que no novo melhoraram isso, né? Colocaram um negocinho assim tampando. E falando da história, né? Após ser derrotado, Shang Tsung implora para que Shao Kahn poupe sua vida. Ele diz para o Imperador que se realizasse um torneio em Outworld contra o Reino da Terra, Raiden seria obrigado a participar junto com seus lutadores, de acordo com as regras do Mortal Kombat. Shao Kahn concorda e restaura a juventude de Shang Tsung para um novo combate. Cara, eu lembro do Shang Tsung implorando pro Shao Kahn na tela de abertura da máquina, assim, passava um resumo da história. Mostra ele velho ainda, né? Então, a parte do 1 mostra o Liu Kang dando uma voadora nele. Pá. Eu lembro que tem essa cena, cara. Bacana, é legal. Bacana. Isso que eu achava legal da máquina, assim, ficava contando, assim, como se fosse... seriado, essas coisas, né? Embora, tipo assim, a história é que lógico, a história do 1 é a história que começa tudo, explica o motivo do torneio, né? O 2 é mais a sequência, né? Uhum. Acho que no 2 também é legal falar dos cenários, porque ele tem um dos melhores cenários mesmo da série, assim. E músicas, né? As músicas dos dois muito marcantes. Ah, também acho. É muito apesar macabro. Que eu não lembro de tela. Não, os caras batem palma também no 2. Eu achava muito louco aquele bagulho de bater palma. Não tem no 2 também. No 2, assim, os cenários mais sinistros que eu acho é o da piscina de ácido. E a floresta, né? A floresta. E se mexendo lá. E aquele que tem também uns caras flutuando, que tem um portal atrás, assim. Pode crer. O outro, né? Não é a torre, é o outro. Mas sabe o que eu fiquei impressionado no 2 também? Uma coisa que impressionou? O The Pit agora mudava o ângulo, mostrava o cara caindo de frente. É que é o The Pit 2, né? O The Pit 2. Era meio 3D, né? Era meio 3D. Mas eu achei 3D, ele mais besta que o 1, porque o 1 tem uns espinhos lá embaixo, no 2 ele só cai no chão mesmo. Ele cai no chão, mas tipo assim, o 1 também eu achava mais realista, assim, mais sombrio, eu achava o The Pit do 1. Você via as coisas tudo lá embaixo, o resto de gente, e o cara caía com vontade no gancho. Mas o que me impressionou no The Pit 2 foi o fato de virar o ângulo. Eu olhava assim, eu tinha essa sensação de ser 3D. Naquela época era 93, né? Era impressionante aquilo. Pô, eu olhei assim e falei, cara, tá virando um ângulo do negócio, assim, pá. Achei show de bola. Engraçado que só uma coisa aqui que eu lembrei, é que os restos de gente que tinha no The Pit 1 são os programadores do jogo, né? Ah, é? Nossa! A cabeça do Ed Boon, o corpo deles lá, tudo. Que louco. Inclusive o Ed Boon adora aparecer, né? Adora aparecer, batendo nos caras ainda, né? Também. Qualquer vontade que ele tem de aparecer, ele tá lá. Ele gosta de aparecer. E quando saiu pra Mega Drive e pra Super Nintendo? A versão do Super é legal. A versão do Super. Eu tinha esse cartucho, joguei demais isso aí. Demais. Eu joguei, mas por incrível que pareça, sabe que eu na época eu tava só com o Mega Drive. Eu acabei jogando mais do Mega Drive. Que era boa a versão, mas a versão do Super graficamente era melhor. Jogabilidade, essas coisas. Uma coisa que eu notava, assim, tipo, quando você dava aqueles fatalities que pingava, caía vários ossos na tela, os ossos caíam no Mega Drive e desapareciam. Na versão do Super, não, os ossos ficavam. Era uma das diferenças, assim, além de você ver, assim, que era um pouquinho maior o sprite do lutador no Super NES, essas coisas. Ele era mais parecido com o arcade, né? Era mais parecido. Mas eu acho que foi um cartucho que fez um sucesso, eu lembro que foi caro na época. Era um baita cara, era difícil você comprar o cartucho do Mortal Kombat. E ainda tinha aquele meio negócio de ser jogo proibido, sabe? Muito violento, não sei o quê. E essa versão era a versão satisfatória de consoles, né? Porque ela saiu com toda a violência que o jogo efetivamente oferecia, né? Sangue, Diablo A4. Então o pessoal pôde ter em casa uma versão bem fiel ao arcade, assim. Sem fazer código, sem fazer nada. do jeito que tava, isso eu achei legal. E, lendo algumas curiosidades aqui sobre o jogo, né, e tem várias, né, foi incluído o Dan Tost, né, que é o programador de som que ficou famoso ao aparecer em algumas ocasiões na parte de baixo da tela, falando aquele Toasty, que no vídeo do... Pra que serve aquilo, velho? Pra nada. Pra nada, cara. Tipo assim, acho que quando você... É zoeira deles, é zoeira deles. É trollagem. É trollagem com quem tá jogando. O que é da hora é que no Mortal Kombat, nesse novo, o 9, tem ele em HD. Ah, é? Tem ele em alta resolução. Ele aparece ainda. Cara, sabe o que eu achei louco? No menino que fez o funk do Mortal Kombat colocou o Belo. Foi sensacional, né? Foi sensacional aquilo, foi manjação extrema. Foi, manjou total. Então. Outra curiosidade, ó, diversos personagens podem ser vistos nos cenários, como Smoke, Jade, Noob Saibot e o Reptile na floresta. Baraka em Wastelands, Shao Kahn, Kintaro, Sonya e Kano na arena e o Shang Tsung na torre. Pô, aquela arena com o Shao Kahn lá no fundo sentado era muito louco, cara. Inclusive, ele foi refeita... Praticamente... Muito bem feita, né, novo, né? Praticamente igual, né? A diferença tem lá atrás tem um monstro, né? Um monstro gigantão. Mas tá bem legal. Bem legal. E existe um jogo de Pong oculto no game, né? Pra quem não sabia, né? Tem um jogo lá escondidinho, então você compra Mortal Kombat, é o bundle. Você compra Mortal Kombat, leva Pong. como a gente já tinha dito antes aqui, comentado, o Noob Saibot é o... Tobias Boom ao contrário, né? Algum Tobias, né? A cara das árvores do cenário Living Forest são a do Ed Boon. Aí, ó, só provando que o cara onde pode aparecer, tá ele lá aparece. Ele, né? Tá, não era dele. Só a economia, não. É que ele gostava de aparecer. Ele gosta de aparecer. Tem um glitch, né, na versão arcade, que faz a Kitana ou a Milena aparecerem com uma roupa vermelha, e aí isso gerou a lenda dizendo que havia mais uma personagem secreta chamada de Scarlet, né? E aquilo que já tinha comentado, a máscara do Baraka não foi utilizada por não encaixar direito na cabeça do ator. Então compraram uma máscara de Nosferatu em uma loja de fantasia e utilizaram no lugar. Igual, alguma coisa mais a comentar de Mortal Kombat? Vocês brigaram muito por causa desse jogo? Eu acho... Até hoje eu considero como meu preferido, Mortal Kombat 2. É o que eu mais gosto. Eu fico na dúvida entre o 2 e o 1. Fico na dúvida até hoje. Entre o 2 e o 1 eu prefiro o 2 ainda. Então, é muito bom, né? Mas o 2 ele sei lá, é mais perfeito, né? O 2 é tudo que o 1 queria ser, né? Sim. O 2 acho que é tudo não que pode porque não tinha grana. E nem tempo, né? Talvez o 1, se pegasse aquele clima e fosse mais bem feito, ficasse melhor, né? Mas o 2 já tinha experiência que eles ganharam do 1, né? Por isso. Ah, com certeza. Com o baita sucesso que foi Mortal Kombat 2, foi lançado, claro, Mortal Kombat 3 em 1995, tá? Ano de King of Fighters 95 também. Ele já não estava mais tão sozinho, né? E aí ele foi posteriormente atualizado para Ultimate Mortal Kombat 3 e no mesmo ano para Mortal Kombat Trilogy, tá? Teve algumas modificações, né? Eles adicionaram um botão de corrida, né? Colocaram aqueles combat codes, né, que alteravam vários aspectos e regrinhas durante a luta, colocou sequência de combo, aqueles combos que você apertava zilhões de vezes os botões, né? Colocou os animalities e o mercy, né? E os novos fatalities e novos stage fatalities, como já tinha adicionado na outra versão. Cara, eu não curti muito Mortal Kombat 3 na época, não sei se porque eu já estava em outra vibe. Também, não sei vocês. Vocês gostaram do Mortal Kombat 3? Vocês jogaram? Foi um jogo que eu não dei tanta atenção, reconheço. Eu não gostei muito daqueles robôs toscos lá. E tiraram os ninjas, né? Não tinha ninja nenhum no Mortal Kombat 3. O Sub-Zero não tinha máscara. Então, o Sub-Zero já não era mais ninja, né? Era o irmão dele e ele foi expulso do clã, então ele já não era um ninja. Então, isso o 3, não o 3 foi meio incompleto, mas aí Ultimate aí colocaram tudo de volta, né? Mas sei lá, né? Acabou ficando quebrado o jogo. Tipo assim, eles não acertaram no 3, aí fizeram Ultimate, depois fizeram uma versão Trilogy pra pegar também os antigos. Tipo, cara, eu acho que perderam a mão. Bom, eu já acho o contrário. Pra mim, o Mortal Kombat 3 Ultimate é o melhor Mortal Kombat de todos. Você acha? Eu não acho. Eu fala acho. Pra gente, fala pra assim, gente. Eu acho você prefere o Trilogy, então, né? Que tem todos mesmo. Sim, sim, mas acho que... É, o Trilogy é mais uma compilação. Coloca todos. Eu já acho então, que mas o Ultimate é também farofado. É. Não, o Ultimate, ele é como se fosse um Super Street Fighter 4, por exemplo, agora. Que saiu o 4 e o Super tem só mais personagens, assim. Ele é uma atualização. O Trilogy também, é uma mesma coisa. É que o Trilogy é o Ultimate com todos só que os personagens, Trilogy, né? O Trilogy já quis entrar aquele negócio, aquela barra de aggression, tal, que eu já não curti muito e, sei lá, já não... Eu joguei muito o Ultimate, assim. Eu acho ele o melhor e como jogabilidade ele é o melhor. Isso eu não tenho nem dúvida, assim. Então, 3, Ultimate e Trilogy, a jogabilidade é igual, né? Não, e, sim, eu tô comparando com o I2, né? Ah, tá. É, o Mortal Kombat 3, em jogabilidade, eu acho que foi o auge, assim, pra mim, claro, na série, assim. O botão de corrida, eu acho que acrescentou uma dinâmica mais legal pra série. É, os combos, principalmente, nossa, eu acho o sistema de combo do Mortal Kombat 3 muito bem feito. É, isso eu concordo. Inclusive, eu acho que é uma das coisas que faltou no novo Mortal Kombat. O sistema de combo funcionava muito bem, assim, não era muito apelativo, né, arrancavam uma quantidade legal de vida, os combos dos personagens eram legais de fazer, cada um tinha seu próprio combo, né, as sequências eram diferentes, os movimentos que eles faziam eram todos diferentes. É, eu achava muito legal, se contar que ele tem um pulo gráfico do 2 pro 3 muito grande, né, tipo, você pode ver que é, isso são eu mais... notei, tipo assim, deram uma melhorada legal, assim, nos gráficos, mas também... Nossa, o Ultimate tem uns cenários muito bem feitos, tem eu aquele... Eu achava bacana aquele cenário do deserto. Então, isso que eu ia falar, o do deserto é, nossa, é muito da hora. Tem o cenário do Subway, que ficou clássico, né? Uhum. No deserto tem robô entalado lá, né? É o Cyrex, né? É o próprio Cyrex. É. Sim, eu achei, assim, puta, eu joguei tanto Mortal Kombat 3, tanto... Inclusive é um jogo que eu jogo até hoje. Gosto de jogar ele até hoje. Sequências de cabeça... Eu lembro de algumas coisas interessantes, assim, no Mortal Kombat 3. Aquele negócio de você dar o gancho e subir pra outra tela, mandar o cara pra tela de cima. Sim. Isso era bacana. É, os robôs, cara, eu achava interessante jogar com eles. Porque eu achava que dava aquela sensação meio de Exterminador do Futuro, tá ligado? O robô matando. Sim. Mas eu não achava tão legal matar os robôs. Porque não tem sangue, é óleo, entende? O robô não sente dor. Então, sabe o que o Mortal Kombat 3 errou? Na história, assim, no rumo que ele tomou na história. Eu acho que foi mesmo... Apesar de eu achar legal a invasão do Outworld na Terra, inclusive uma das coisas que eu gosto dele é isso, é porque tem cenários tanto em Outworld quanto na Terra. E tá aquele clima de que a Terra tá sendo invadida mesmo. Mas eu acho que eles puxaram pra esse negócio de colocar robô mesmo, tirou muito do clássico, o Sub-Zero já não é o mesmo, já é o irmão deles. Apesar que eu gosto daquele... Eu gosto mais desse Sub-Zero do que do outro, na verdade. Ah, é? E no Ultimate tem o Classic Sub-Zero também. Mas no 3 não tem. Não tem tanto. É, mas assim... É, só aí dando uma geral aqui, pra gente não falar de todos, né? A gente já tá falando dos personagens, né? Vou recapitular aqui os personagens que a gente tem. Né? A gente tem o Shang Tsung, tem a Sindel, né? O a Jax. Mãe, a Sindel que é a mãe da Kitana, né? A mãe da Kitana, né? A rainha, né? É. Do Outworld. Inclusive, não, pode falar que depois vai aparecer só. É, não, é só que a gente já, como a gente já falou muito de outros personagens, né? Isso. Então, eu vou dar só passar uma geral, né? O Shang Tsung, a Sindel, o Jax, o Kano, o Liu Kang, a Sonya, o Striker, traficante, é nós que voa, né? Alemão. Alemão. O Sub-Zero, o Cyrex, o Sector, o Nightwolf, a Shiva, o Kung Lao e o Cabal. Né? De novos aqui que a gente pode falar, o que? A Sindel, né? O Striker, né? Os robôs, o Cyrex e o Sector, o Nightwolf, a Shiva e o Cabal. Né? O Cabal eu acho um dos personagens mais legais da série. Inclusive era o meu personagem preferido no Mortal Kombat 3. Ó, o pouco que eu joguei eu gostava de jogar com ele também, porque principalmente aquele golpe dele que passa correndo e deixa o cara girando. Ah, ele é muito versátil, né? Ele muito tem aquela, versátil. Aquelas armas dele que parecem uns espetos de churrasco, nossa, adorava. Uhum. Isso eu achava bacana. O Striker, tipo assim, eu não achava nada dele, assim. O Nightwolf eu achava bacana. Eu gostava dele, Striker, até. Striker também achava meio sem graça, assim. Eu gostava de dar a metralhadora dele, assim, quando você pulava, dava uma voadora, e antes de cair no chão já dava a metralhadora, e o cara caía já, tipo, zurrando sangue, né? O Striker, pra mim, ele só ganhou algum carisma agora recente por causa do funk do Mortal Kombat. só por causa do É Nóis Que Voa. Acho que a manjação foi ali, foi extrema. Nossa. E eu, a Sindel, né, eu achava um personagem bacana. A Shiva eu não achei tão legal. A Shiva, o legal dela é você poder jogar com o Shokan, né? É a primeira vez que você podia escolher um personagem de quatro braços. Essa foi a ideia, mas ela não é um personagem muito carismático, né? A Shiva tinha uns combos muito destruidores, né? Então. Nossa! Ela mas, sei lá, é um personagem meio... Talvez não, colocasse o Goro no lugar. Não, ela como personagem não é muito legal mesmo, não. Mas, assim, pra jogar, ela era legal, assim. Ela tinha uns combos, até por ter quatro braços, né? E o Fatality dela era legal também. Que ela arrancava então, a pele ela, do cara. Ela que é a senhora de arrancar ossos. É. Porque ela tirava toda a carne do cara e deixava só o esqueleto limpinho. Puxando assim numa vez só, né? Caramba, ela que é a lenhadora. Ah, igual se fosse o zíper, né, o cara? É, ela, então, puxa, desossadora. Parece que a boca abre e começa a abrir o corpo inteiro. Ah, né? Esse Mortal Kombat tinha o Fatality, que era as coisas impressionantes, né? Ah, eu acho elas mais bem feitas, assim. É. Até porque, tecnicamente, né, ele já tava mais à frente do outro, os caras tinham mais dinheiro, mais recursos. Agora, Animality era muito tosco. Isso era tosco. É. Animality então... era um negócio muito tosco. É muito mal executado, muito mal feito. Parece que eles pegaram os animais e deram pra uma criança pintar com caneta Hidrocolor e colocaram lá o recorte. É muito mal feito, mano. Eles eram uns bichos nada a ver, né? É, tinha as borboletas, mosca... É, que tem personagem que não tem nada a ver com o seu bicho, assim. É, o Cabal virava um viado, um negócio assim, não era? O Cabal era um touro. Um touro? O Cabal era um touro, é. Achei que era um viado. Mas, por exemplo, o Scorpion não virava um escorpião. Ele virava o quê? Você lembra? Ah, o tubarão? Era o tubarão? Não, o tubarão era o Sector. Se você virava o quê? Um pinguim? Era um urso, né? Era um urso, era um urso polar. Que tinha dois Sub-Zeros, um deles eu acho que era um pinguim mesmo. Ah, mas era muito tosco, muito tosco. Agora, um negócio que era muito da hora no Mortal Kombat 3, que eu acho que tinha que ter em todos os Mortal Kombat, era o Mercy. Você ganhar do cara e dar uma piedade, ter piedade e dar um pouco de vida pra ele, é muita humilhação. É. Isso é muito da hora. Ó, você dá um Mercy no cara e depois dá um Fatality, é humilhação assim. Isso é legal, isso eu achei. O Animality só podia fazer se fizesse o Mercy, né? E só podia ser no terceiro round, né? Você tinha que perder um round obrigatoriamente. Mas sabe o que eu acho que também os caras... Começou a ser muita regra, começou a ficar muito complexo. Também acho que isso também é muita coisa, tipo assim, é muita combinação de botão, muita coisa. Então eu acho que começou a perder a graça aí, porque a curva começou a ficar... O jogo começou a ficar complicado pra se divertir. Antes era assim. Eu concordo que ele passou a ser um jogo bem mais complexo mesmo. É, então. Inclusive, ele é jogado em campeonato até hoje. Sim. Até hoje. Ah, mas ele ficou, ele ficou ultra hardcore, né? O gameplay dele é bom até hoje, né? Ele então. Cara. Se você for jogar ele hoje, assim, se a gente for tirar uns contras, você joga ele. É divertido. Boa, assim. É divertido pra caramba. Tem muito recurso. A única coisa assim, que eu acho ruim nele mesmo é o rumo que a história tomou e os personagens que saíram, né? Que não então, ter os ninjas e ter os robôs toscos no lugar, aí é ponto de vista. É, vamos falar aqui. Se você jogar a partir do Ultimate, do Trilogy, eu acho que você vai gostar, porque então, tem tudo. Mas não sei, já não é a mesma coisa, entendeu? O primeiro que marcou foi o Mortal Kombat 3. O Ultimate é uma remenda. Os chefes, repetiu o Shao Kahn como chefe. Com a bunda de fora de novo. E o Motaro. Vocês gostaram do Motaro, aquele cavalo? Puta, achei animal o Motaro, velho. Eu não curti não, cara. Sério? Meio tosco, Eu achei que ele deu uma assim, ele deu aquela... aquele mesmo medo que você teve quando você viu o Goro, assim. Porque o Goro, você já tava acostumado com o Kitaro, você não teve a surpresa. Agora o Motaro já era um bicho diferente, já. É, o Motaro era legalzinho. É, o Motaro eu achava meio assustador, velho. É, então, tipo assim, eu não achei meio assustador, não. Achei meio um cavalo bizarro, cara. O Shao Kahn é legal. Legal, mesmo chefe de dois. É, o mesmo chefe, né? E os secretos, né? De novo, repetiram os secretos, né? O Smoke e o Noob Saibot. Dessa vez não tinha Ermac, que eles corrigiram o erro. Eles corrigiram o erro, não teve bug, realmente foi uma versão perfeita, tecnicamente falando. No Ultimate, aí o Noob Saibot já nem era secreto. Ele já, na verdade, não tem nem secreto no Ultimate depois, em todos os... Todos direto. Tem o Smoke humano no Ultimate, e no Mortal Kombat Trilogy tem o Camaleão. Ah, é que verdade. É um ninja que vai mudando de cor e vai pegando poderes dos outros. É. Nesse tem até um ninja novo que colocaram o Ermac, né, agora como personagem jogável. E tem o Ren, que é um ninja que saiu não sei da onde. Que é um ninja roxo. Então, eles pegaram... Cara, esse Ren já tem outras versões, ele é de outras versões, não é do 3, não. Não, ele é do Ultimate, sim. Então, é sabe o que acontece no Ultimate? O que eu tenho, assim, né, o que eu vejo, eles pegaram lá o... Falaram assim, né, vocês querem ninja, né? Beleza. Então pegaram lá, gravaram lá o cara de vermelho, né? Aí foram mudando a cor, né? Várias vezes. Foram passando a paleta. Passando né? a paleta e cada um é um ninja novo, né? Toma aí, ninja, então. 12, 13, né? Sei lá quantos tem. É. Tem bastante ninja. Assim, tem fizeram bastante o ninja de preparo rápido, né? Preparo instantâneo. É. É ninja preto, ninja roxo, ninja cor de rosa, é ninja pra tudo quanto é gosto. Tudo que é cor. Ah, é um dos problemas que eles agora arrumaram no novo, porque são todos diferentes, né? É, então. Ainda e tem, né? E você sabe que vai ter o Rain pra DLC, né? É, vai ter um monte de coisa pra DLC. Vai ter um monte de coisa pra DLC ainda. E aí, como o Hyde mencionou, eles falando da história, né? A história, vamos falar dela, que ele não curtiu, né? Após nova derrota no torneio, Shao Kahn decide pôr em prática outro plano para conquistar o Reino da Terra. Ele ressuscita a Imperatriz Sindel no Reino da Terra. Isso funde os dois mundos e permite que ela invada a Terra com suas tropas. Raiden tem seus poderes enfraquecidos por causa da fusão dos mundos e cabe novamente aos guerreiros do Mortal Kombat salvar a Terra outra vez. E aí, Hyde, por que você não gostou desse enredo? Ah, porque perdeu aquele climão de terror que tinha o primeiro e o segundo, né? Se bem que pensando bem agora, a história não é ruim não, hein? Acho que não o é ruim não. Não, ela é boa. É, ela é então. Boa, mas eu acho que o rumo que ela tomou não é tão legal. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a franquia também já tava um pouco desgastada, cara. É. Tudo isso, assim, ela ficou mais complexa. Não, né? Se pensar não também, ia ser difícil arrumar um motivo novo pra um torneio depois do 2, né? É, então. Já matou o Shinsung, já matou o Shao Kahn, vai acontecer o que agora, né? Como eu já disse antes, assim, né, não sei, cara, eu acho que é bacana a história do Mortal Kombat, mas história em jogo de luta é mais ou menos igual a história pra filme pornográfico, né, tipo assim, não, ninguém tá muito preocupado com a história. Pessoal, mas quer o Mortal Kombat, ele foge um pouco dessa regra, né, que a história é até boa mesmo. É bacaninha, bem elaborada lá, desde o primeiro, bem escritinho, os caras se importam, legal, uhum. Tipo assim, não tá cara, né. Mas não sei, eu acho bacaninha a história, eu só acho isso mesmo, que a franquia já tava demonstrando um desgaste. Sério, pra mim foi o auge, velho. Nossa, é. Nossa, joguei tanto Ultimate na minha vida, nossa, tanto Ultimate. Eu achei o auge 2. É, mas aí vai de cada pessoa, né? Não, não, mas o pessoa, 3 então... tava forte ainda, né? Ele começou a cair depois o 4. Aí ele foi ladeira abaixo. É, mas isso mas a gente vai falar forte. Em outra parte do programa, né? Que esse programa é enorme, é um Senhor dos Anéis de cast. E falando de curiosidades do 3, né, aquilo que tinha comentado antes, mas vamos consolidar aqui, consolidar coisa de trabalho, né, vamos lá. Em alguns cenários, quando o personagem leva um uppercut, ou que o pessoal gosta de chamar de gancho, ele é arremessado no cenário de cima, na parte de cima do cenário, isso é bem bacana, tá? É o único jogo da série que não possui nenhum ninja raid. Triste, né? Triste. Sub-Zero não conta como ninja porque esse foi expulso do clã Lin Kuei. Apesar que eu gosto muito desse Sub-Zero. Uhum. E lembrando também que é só no 3, que as outras atualizações têm todos os ninjas. Sim, mas o que conta é o 3, né? O que conta é o 3. 3, 3, 3, 3, 3, ai, ai. Ou não é patch, né? É, o Ultimate é uma remenda. É. Bom, por não possuir nenhum ninja, os sprites de Noob Saibot dessa vez não são dos dessa vez são do personagem Kano, totalmente preto. Bizarro, né? Cara, isso é bizarro, Noob Saibot usar o sprite do Kano. No cemitério é possível ver as lápides de Ed Boon e John Tobias e Johnny Cage, que está morto nesse game. Ô louco, os caras mataram o Johnny Cage no game. Eu acho que foi problema com o ator. Eu acho que foi porque os dois saíram, né? O cara que era o Johnny Cage e o cara que era o Raiden. Os dois são irmãos. Eu acho que eles não quiseram por algum problema aí, talvez por não chamarem eles pra participarem do filme, sei lá, alguma coisa assim. Eles não quiseram mais fazer parte da série. Ah, pode ser. Eu nunca gostei muito do Johnny Cage mesmo. Ah, então eu já entendi agora porque ele gostou tanto do 3. Ai, ai. Quando o game estava em desenvolvimento, alguns personagens tinham nomes interessantes. Os cyborgs Sector e Cyrax eram chamados de Ketchup e Mostarda. Isso é legal, né? Isso é bacana. E Sindel era chamada de Muchacha. E Cabal era chamado de Sandman. Ó, Enter Sandman. Porque foi inspirado no povo de areia de Star Wars. Nossa. Ele parece mesmo. É parece igual, mesmo. Né? É igual. Mesmo. Ah, é. Os códigos LK9T9 e LK4D4 são uma abreviação de Lin Kuei 99 e Lin Kuei 4D4. Ou seja, é do clã, né? Do Lin Kuei. Sub-Zero, Lin Kuei. É. O jogo foi meio impopular por não possuir Scorpion e Reptile, o que foi modificado em Ultimate Mortal Kombat 3. O que prova aquela história que o Scorpion é mais legal que o Sub-Zero, hein? Não há argumentos contra fatos. Não sei. Não há argumentos contra fatos. Ai, ai. Mas é isso, tipo assim, foi um jogo que eu não joguei muito. Né, não curti tanto, mas também é aquilo, eu tava ocupado com outras coisas na época, né, meu ano de King of Fighters 95, né, galera? É. Então, tipo assim, já tinha bastante jogo de luta pra jogar. Uma coisa que a gente não pode deixar de comentar do Mortal Kombat 3, que é o Brutality. Ah, é o Brutality. É, mas só entrou no Ultimate, né? É. Tudo bem, mas é Mortal Kombat. Sim, é Mortal Kombat. 3. Puta, muito da hora o Brutality, velho. Eu lembro de vários Brutalities decorados até hoje. Eu lembro que no Brutality saíam várias cabeças também, né? Vários fêmures. E a quantidade de ossos que os personagens tinham... Pra montar umas 5 pessoas, né? É, multiplicado por 5, porque explodia tanto o osso da pessoa, velho. Absurdo. 5 crânios, fêmur saía 17, era muito da hora. Ai, ai, muito show de bola. Muito, muito show de bola. Mas, como esse cast é muito grande... Né? Teremos a segunda parte dele na semana que vem, né? Então a gente vai fazer 2 semanas seguidas de Mortal Kombat aí, comemorando o lançamento do jogo. Não chorem, leremos cartinhas semana que vem, mandem cartinhas, todo o esquema. E tá? Se esse mandar... tema não merece um cast, vocês estão perdidos, porque... É, e se vocês acharam que esse tema não merece um cast, vocês estão perdidos, porque deu 2 casts. Então vão ser 2 casts, esse na semana que vem. Então a gente vai ler as cartinhas sobre essa primeira parte na semana que vem. E vai ser interessante, porque como a gente vai estar falando do mesmo assunto, né? As cartinhas vão complementar muito o que a gente já falou hoje e, quem sabe, até mudar coisas que estão para acontecer no outro. Ah, né? E aproveitando, eu quero ver nas cartinhas, por favor, falem, qual é o seu Mortal Kombat preferido? Exatamente, não decepcionem o Mr. Bubbles, coloquem Mortal Kombat 2... Façam isso que eu vou pegar só quem falar que é Ultimate e vou ler aqui pra mostrar que meu ponto está certo. Verdade. Eu vou banir, hein? Vai banir, ó. Com o raid vocês escolhem. Ou vocês querem banição. Ou vocês querem o e-mail lido. Vocês querem leitura. Banição é bom, né? Banição... Vai ser o e-mail lido, mas vai ser banido. Vai ser banido. Banição ou leitura? Ou os dois, né? Ah, é, mas é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de número 59. Ficamos por aqui e até domingo que vem.